E aí, galera, bem-vindos ao episódio 16 do Hack dos Cast, seu podcast brazuca de Magic. Eu sou o MP e hoje o Grilo também. E aí, gente bonita, gente maravilhosa que ouve o nosso podcast. Ô, Grilo, episódio 16, hein? 16 já? Já, o podcast já pode votar, cara. Que legal, já pode tirar carteira provisória. É verdade. Olha só que lindo. Passa rápido, hein? Pois é. 16 semanas. É. Bom, teve até um pouquinho mais, né? Episódio que foi gravado e não foi pro ar, né? O 7 Reveal. Sim. 7 Reveal, nossa. Nem me fala do 7 Reveal. Fica sem garganta, né, cara? Aham. Uh-huh. Bom, se você quiser falar com a gente, o e-mail é mtgbrpodcast@gmail.com e o Twitter é? Arroba Hack dos Cast, só. E por que Hack dos Cast? Porque aqui é BR. Isso aí, rapaz. Feedback... Feedback é no tópico do podcast na Liga Magic. O Thunder, ele falou que semana passada passamos batido da Academia Tolariana, né, que a gente falou de momentos que o Magic quase morreu, né? Ah, sim. E realmente a gente não falou, pelo menos eu acho que não, da época do bloco de Urza, né? De Urza. É que na verdade nessa época o que quase morreu foi o emprego de quem trabalhava. Ah, sim. No RD da Wizards, né? Que eles inclusive foram chamados pra sala do presidente da empresa e quase foram ameaçados de demissão. Isso, né? O Mark Rosewater falou que da história do jogo inteiro aquela foi a única vez que o CEO da Wizards pessoalmente chamou eles pra lá pro escritório dele pra dar uma carcada. É, mas sobre o jogo em si, é lógico, né? Eu acho que os jogadores mais gostaram do que desgostaram, porque subiu para de tudo, então é uma maravilha pra quem gosta de fazer combo e tal. Não, eu duvido. Eu acho que naquela época era aqueles decks que ou você jogava de Academia Tolariana ou perdia. Tanto que eu acabei esquecendo de procurar a lista de banidas da época, mas lembro que foi banido muita coisa mesmo. Ah, sim, inclusive, se não me engano, um artefato lá de 5 manas foi banido no Memory Jar, né? Foi banido foi como emergência. Eu acho que foi preativamente banido, inclusive. Ah, não sei o que foi, tipo, no lançamento foi banido, alguma coisa assim. Acabei esquecendo, eu ia procurar isso, mas acabei esquecendo. Esse bloco, é possível, sim, que fosse... tenha ameaçado, né, o resto do jogo, porque subiu muito power level, os decks estavam bem rápidos, cheio de combo, né, tava uma bagunça. Mas eu lembro, pelo menos na época que eu tava jogando nesse bloco, a gente tava louco pra comprar cada vez mais boosters, cada vez mais cartas, pra trocar por cartas de Saga de Urza. A gente tava adorando, assim, não jogava nada competitivo, mas a chance de abrir aquelas cartas fortes e, quem sabe, uma Academia Tolariana, um Bertigel, a famosa Mastícora, né, que é super desejada também, Destino de Urza, era muito legal. Então a gente adorava esse bloco por perto, inclusive depois que saiu do tipo 2, não é bem tipo 2, né, que a gente chamava, mas quando veio o bloco de Mercadia, lá no final, em Profecia, a gente já não conseguia mais encontrar os boosters de Saga pra vender. Aí começou uma lenda de que Saga não ia vender mais, porque era muito forte. Ah, sim, pera. Ah, acontece. Ó, eu achei aqui o timeline de banidas. Ó, no março de 1999, Standard, foram banidos Dream Halls, Earthcraft, Fluctuator, que é aquele artefato que os custos de cycling custam 2 a menos, que é completamente absurdo. Eu tive um deck de Fluctuator, não era muito divertido de jogar. Só vai reciclando o deck inteiro. Pétala de Lotus, Recurring Nightmare e Time Spiral. Memory Jar foi retroativamente banido no meio de março. Ok, quer dizer que ele foi banido antes de ser lançado? Boa pergunta. Deixa eu ver, qual a data de lançamento de... De Legado? Legado de Urza. Você me pegou. Deixa eu ver aqui, Urza's Legacy. Urza's Legacy saiu em junho, é isso? Deixa eu ver, Urza's Legacy. Fevereiro de 99. Ou seja, tipo, foi lançado e pouco tempo depois já foi degolado, né? Assim, lembra das cartas de Modern, quando o formato foi inventado e já saiu com carta banida. Foi uma coisa tipo, foi banimento de emergência, né? Assim que saiu o spoiler, o pessoal já foi falando, nossa, dá pra fazer outros combos e a coisa chegou, velho, não dá pra deixar isso muito tempo aí não, né? Então, já era. Hoje em dia eles têm menos chance de errar assim, né? Porque com a internet, com os spoilers, a gente consegue descobrir combo assim rapidinho. Então, E já que a gente tá falando nisso, outra época que também foi literalmente negra foi a época da necropotência, né? Ah, sim, lá atrás, hein? Miragem era glacial. Quando o pessoal viu a necropotência, todo mundo falou, ah, nossa, carta bosta, né? Aí eles foram percebendo o poder da necropotência e todos os decks usavam só necropotência. É, ficou aquele esquema de ou você joga de necropotência ou você joga de deck anti-necropotência, né? Então foi outro período triste da história. Sim, tinha muito deck mono black. E lá pra cá. Necropotência. Saiu em quinta edição também, em 97. Quinta edição. Original de Era Glacial saiu de novo em quinta edição. Isso, 95 a 97. Uhum. Isso aí. Bom, valeu, Tandor. É uma coisa que não tava no artigo do Mag, a gente esqueceu de falar, mas tá aí, comentado. Uhum. Bom, vamos pra manutenção então? Vamos lá. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Bom, da semana passada ficamos de falar algumas coisinhas que saiu enquanto nós gravávamos o programa. O top 25 foi atualizado, hein? E o nosso PV subiu 13 colocações. Se você olhar o top 8 dos jogadores do mundo, só tem dois não-americanos. E o PV é o melhor deles, em quinto lugar. Né, subiu só 13 colocações. O Jacob Wilson, que é um canadense, está em oitavo. É. Então, dos 8 melhores do mundo, o PV é o que está representando basicamente aí o resto do mundo. O Thiago Sapoleto também deu uma subidinha e está em 18º. Muito bem. Três brazucas aí. Fora o Brasil, Canadá, Japão tem mais de um colocado aí nesse ranking dos 25 melhores. Aliás, né? Tem um espanhol, um israelense que é o Schahrenhar, claro. Ah, sim. Um sueco que é o Jo Larsson, um dinamarquês que é o Martin Miller. Suspeitos de sempre, né? Legal ver os brazucas aí, né, Grilo? É isso aí. Bom, semana passada também foi anunciada a promo do Friday Night Magic de janeiro, né? Pra quem não lembra, a de outubro, a de novembro é Roast, a de dezembro é Anticipate, e a de janeiro vai ser Peregrinação de Nissa, que pra quem não lembra é aquele feitiço verde lá de 3 manas, 2 em colores e 1 verde, procura até 2 cards de terrenos básicos de floresta. Duas florestas básicas, aí você coloca um na mão e um jogo virado. Se tiver mais free magia, você procura 3 cards, em vez de se põe 2 na mão e um jogo virado. Isso. E essa arte aqui até que é bonita, hein? Até é bonita mesmo, né? É uma nova pegada na Nissa, ela parece mais séria aqui. Legal. Só que não é arte, como se ela não fosse séria, né? Só que nessa arte ela não tá aparecendo, não parece uma peregrinação. A primeira arte dela, se olhar de cima, ela parecia. Realmente, né? Parece mais, sei lá, que ela tá plantando as coisinhas dela. Essa arte poderia ser usada, por exemplo, pra naturalizar, sei lá. Mas como não tem naturalizar, isso aí é o que tem pra hoje, né? É o que tá, muito bem. Mudanças também foram anunciadas semana passada pra acesso ao Pro Tour. A partir do ano que vem, deixa eu ver aqui se tá bem organizado isso. Vamos lá. Eles vão colocar aqui novos títulos que vão qualificar as pessoas para o campeonato mundial. O primeiro é Draft Master. Depois tem o Mestre do Construído, o Mestre da Meia Temporada e o Outstanding Hall of Famer, que é o melhor do Hall da Fama, né? Então, basicamente vai ter mais lugares para esses destaques no campeonato mundial. Isso aqui é para qualificação do campeonato mundial. E deve abrir então para outras pessoas. Só resumindo aqui, os seeds serão os seguintes: 4 vencedores de Pro Tour da temporada, um campeão mundial de 2015, 4 líderes de Pro Points na América do Norte, 3 na Europa, 3 na Ásia Pacífico e só 2 aqui na América Latina. Quem geralmente são esses dois, hein, Grilo? Quem será, né? Geralmente. Tem o tal do Antônio de Moraleão. Não, esse é espanhol. Que tem um chileno que tá sempre aparecendo aqui também. Esqueci. Ah, sim. Mas é o Willied, o Thiago Saporito e o PV que costumam brigar também, Com certeza, né? Principalmente então, o PV e o Willied, né? Isso. Aí, além desse, tem também um seat pro jogador do ano, o Player of the Year, da temporada anterior. Tem o melhor pontuador de Grand Prix, de GPs, uhum. Tem o campeão mundial de Magic Online e tem esses quatro novos que eu falei, o mestre do construído, o mestre do draft, o melhor hall da fama e o melhor da meia temporada. Uhum. Eu vou colocar o link aqui para ver como é que você se torna o mestre do draft. Só lembrando, não é fácil, porque você tem que estar jogando os melhores campeonatos. É, na, né, draft é uma coisa que eu ainda sou uma negação, infelizmente. É, eu gosto do formato, mas uma coisa é você ir bem em draft de loja, assim. Outra coisa é em draft de Pro Tour, draft de PTQ, uhum. Essas coisas. É, falando em GPs, um lembrete a todos que o GP Porto Alegre lá em Rio Grande do Sul será neste fim de semana, organizado pela Jambô. Já não é mais tanto lembrete, né, que porque quem vai jogar já, provavelmente já tá todo programado, né, mas sim. Ainda assim queremos desejar boas sortes a todos que vão jogar, preferivelmente que um brasileiro ganhe, né. Qual o formato mesmo, Grilo? Será Modern. Modern, e a promo será um Grizzlebrand. Grizzlebrand ainda. Ah, inclusive a gente devia colocar o link só pra lembrar, né, eu nem peguei o link, depois a gente vê se lembra de colocar. Beleza, e se alguém quiser me passar esse Grizzlebrand eu tô pegando. Tá um absurdo que estão pedindo por ele na Liga Magic, tá louco, quanto, 70 quanto pau? R$70? 70 pau, tá $11, 11, $12 lá fora, pô, é, tem que ver isso aí. Paciência, conversando ao dólar e também taxas de importação, sabe como é, né? É, o pessoal quer pagar a inscrição do GP com uma promo e não dá, nunca deu pra fazer isso, não vai dar agora. Não, se eu tenho o meu ainda, se quiser, a gente faz uma negociata, né? Opa. Tá certo que você ainda tá me devendo de algumas outras foils que eu já arranjei pra você. É verdade, você, tem umas foils aqui na pasta, aqui, uns deuses aí que você me deu, verdade. É, uns deuses, inclusive eu tô com o seu tuk-tuk na minha pasta ainda pra te dar. Nossa, é mesmo, viu? Bom, lendas foils são sempre bem-vindas e o Grizzlebrand vai ficar bonito também na coleção, ainda não tenho nenhum. É. Bom, notícia do Magic Online, então. É. Uhum. Pra terminar nossa fase de manutenção aqui. Nossa, quanta coisa, hein, Grilo? É, bastantes. Na verdade, não são só, tipo, quatro coisas. É que outra ficou meio que... É uma lista, né, de tudo. É, isso. Ficou meio que uma listinha, né? Tá, vamos começar por isso, então. Ah, beleza. É, posso falar? Vai lá. É, no dia 11 de novembro, a Magic Online vai parar de suportar alguns formatos construídos no Magic Online. É, seja pra torneio, pra casual, qualquer coisa, porque a participação é muito pequena, tipo menos de 1%. É. Então, dar uma notícia para as pessoas que gostam dos seguintes formatos do Magic Online. É bloco construído. Oh. É Standard Pauper. Ah, T2 Pauper vai deixar de existir? Pois é. Ah, que droga. Às vezes tem uns campeonatinhos assim, é baratinho. Às vezes tem, mas acho que o pessoal vai só no Pauper. Provavelmente eles vão dar um jeito lá de ser só no Standard, não sei. Que pena. É 100 Card Singleton. Ok, Singleton de 100 cartas, que é um Commander sem Commander. Isso. Inclusive, alguns meses teve uma atualização na lista de banidas e falaram: ah, a gente tá banindo Skullclamp no 100 Card Singleton. Todo mundo ficou falando: banindo Skullclamp no quê? Desculpa, que coisa é essa? É, Prismatic. O que é esse formato? Ah, eu não sei, acho que é um formato zoado que é tipo, o deck tem que ter 250 cartas, sei lá quantas de cores diferentes, é uma zoeira, cara. Ah, é triste para as três pessoas que ainda jogam o formato. É, Prismatic ou Chromatic, eu não lembro. É Prismatic. É Legacy Tribal Wars. Ok, esse eu não conheço. Ah, também é o formato, usa as cartas de Legacy, só que aí tem que ter algum... Tem uma regra assim que você tem que ter um número de cartas de certo tipo de criatura no deck e tem uma lista de banidas próprias, se não me engano, tipo, praga fabricada é banida, sabe? Ah, tá. É, Emperor, que é um formato que até hoje eu não entendo direito as regras. Emperor. É zoado, é tipo 3 contra 3, aí do meio é imperador, aí esquerda e direita são generais, é uma zoeira, cara. Ah, tá. É, jogos com 5 ou 6 jogadores que ninguém joga, porque quem já jogou formato com 5 ou 6 jogadores Magic Online sabe que é uma bosta, que sua tela fica minúscula, não dá pra ver nada. E a chance de um quitar e acabar com a diversão dos outros é grande também. Pois é, né? E por último, mas não menos importante, jogos em time, incluindo Two-Headed Giant, que eu nem sabia que o Magic Online suportava, pra ser sincero. Pô, suporta, inclusive, em Commander. É muito comum ver Commander Two-Headed Giant. Isso vai acabar? Vai acabar. Putz, cara, isso aí deve ser meio impopular, hein? É, em contrapartida, outros formatos mais zoados, tipo... É, vocês ainda vão ter Standard Modern Legacy Vintage. É, outros formatos como Plane Chase, Mummer Basic, Freeform, Vanguard e Freeform ainda serão válidos. Então, se você gosta daquele formato que... que é 60 terrenos básicos, avatar do Momir, avatar da Joira e avatar do Stonehenge Giant, você ainda vai poder jogar, olha só que legal. Ah, que bom, esse formatinho é legal. É, agora, será, se eles estão excluindo esses formatos, será que vai abrir lugar para, por exemplo, Tiny Leaders? Boa pergunta, eu não sei. Eu não sei há quantos anos o Tiny Leaders, não sei se é um formato que tá crescendo ou se, tipo, tá estagnado, não sei. Mas há quantas anos. Podia fazer um teste, né? Libera lá e vê se o pessoal joga. É, pode ser, né? Às vezes com certeza tá ciente de Tiny Leaders, que eu lembro que outro dia fiz. É colocar um artigo sobre esse formato no, na V-Mãe, né? Ah, interessante. Se eles estão planejando fazer alguma coisa, eu não sei. Legal, mas tem mais notícia aqui, ó. Quem joga normalmente no Magic Online, o campeonato tipo 2 de batalha por Zendikar, né, os qualifiers, vão começar semana que vem, dia 4 de novembro. Uhum. E é um campeonato que tem uma premiação diferente, né, e depois o campeão vai participar aí da construção de um artigo e tal. Tá tudo lá no link. É, drafts de Innistrad começam amanhã, dia 28, ou hoje, se você tá escutando isso. Depois do downtime, que se não me engano também tá nas notícias que vai ser um pouco mais longo que o normal. Isso. E o que mais? A Super League Championship começa hoje. Hoje, terça, que acho que vai começar daqui a umas 2 horas, mais ou menos. Ok. Só lembrando, quem tá escutando no futuro, né, Grilo? Então hoje pra gente é dia 27 de outubro. Super League é uma liga lá com os melhores dos tops lá, que cada tinha um monte de temporada, teve a temporada Legacy, Vintage e tal, não sei se o pessoal tá acompanhando, né? E agora tá meio que o campeonato mesmo, né? Todo mundo classificou, tá jogando agora, e na verdade não sei exatamente o que está em jogo, né? Mas se você quiser acompanhar, é stream ao vivo toda terça de noite, lá pelas, acho que vai ser umas 11 horas, mais ou menos, talvez até mais, mas se você não quiser ficar acordado pra ver isso aí, a Wizard sempre coloca os vídeos na página do YouTube deles, né? É, isso aí. Vamos falar de dinheiro? Não, tem mais uma coisa, Stream Showdown dia 29. Ah, tô vendo aqui, sim. Tem. Que, pelo que entendi, é uma coisa parecida com o Super League Championship, né? Que eles vão fazer um stream lá, quinta e sexta agora, com várias celebridades do Twitch fazendo o draft Battle for Zendikar, isso que eu entendi. Pra quem não tá acostumado, só explicando, o Twitch TV é um site que faz só stream de jogo, é um YouTube ao vivo só pra jogos, né? Você só tem que estar bem fora da tecnologia para não saber o que é Twitch TV. Bom, nós somos um programa eclético. Bom, e você escolhe ali pelo tipo de jogo, né? Você consegue escutar, assistir vídeos antigos, mas principalmente o que está sendo transmitido ao vivo. E tem desde jogos de videogame até computador, tem jogos de todos os tipos, primeira pessoa, com tiro, com corrida, RPG, tem pessoal que faz maratona, e tem inclusive o pessoal que pega jogos antigos e fica fazendo. Tem gente que fica famoso nisso fazendo, por exemplo, speedrun, que é terminar o jogo mais rápido possível, né? Então, até hoje você consegue ver gente jogando, sei lá, Final Fantasy IV ou aquele Super Mario 64 e coisas assim. Uhum. E o Magic não tá de fora da Twitch, né? Normalmente é ali o oitavo, do sexto até o décimo jogo dia, mais visto, depende do dia. Em dia de torneio aí tem mais gente, né? Em fim de semana, né? Fim de semana tem os torneios da Star City, tá ali no top 10 de jogos. É, dia de semana geralmente tá mais baixo. Tô vendo agora que tá lá pela 30ª, 40ª posição, né? Tá bem lá embaixo. Ah, deve ter umas 500 pessoas só assistindo. É, tem alguns. É, não, tem tipo umas 2.000 pessoas no total. Ok. Ah, então. É isso aí. É interessante pra quem gosta de limitado, principalmente, pra assistir o pessoal draftando ao vivo. E é isso que vai aparecer no Streamer Showdown. Vai ser limitado, né, Grilo? É, se não me engano. Por ver das dúvidas, vai colocando o link lá depois, né? Sim. Aí o pessoal lê tudo. Tem bastante notícia essa semana. Uhum. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro. Vamos lá. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Bom, fase de compra. Posso falar uma notícia muito boa? Sim. Uma notícia que me alegra. Não é que o Jace caiu, parou, né? De subir. Sabia. O Jace caiu. Vai, põe aquela música, põe aquela sinfonia do Beethoven. Ô, Grilo, o Jesse caiu. O caiu dele é mais da metade do que nós falamos que tava justo, né? Caiu 2%, mas caiu. É mais caiu. Do dobro do que nós falamos que tava justo, né? Ele só caiu 2%, quando cai não cai muito também. Ele tá custando em média 73,50, cacete. É muita coisa, ainda. Cara. É, mas eu acho que essa queda vai ser uma tendência, provavelmente vai ficar caindo até estabilizar num preço de gente, né? Que eu acho que não é só nós dois que achamos que 70 e poucos dólares tá caro demais pra essa carta. Tá muito caro. Ele é bom, ele tá mostrando que joga muito, mas tá muito caro. Tá louco. Uhum. Vamos falar do que subiu, então. Uhum. Mais de 130%, custando altos 1 dólar e 90 centavos. É Silk Rat. Envolver em seda. É o principal removal pra tirar Hunger Black Walker nesse formato, né? Exato, porque mesmo quando é destruído por um comando qualquer, ele traz o Hunger Black de volta e o Hunger Black morre. Uhum. Então ganhou bastante importância e ganhou procura e, lógico, subiu o preço. Silk Wrap, quando saiu o Silk Wrap, ninguém deu trela porque tinha Heroes of Fall e tal, né? Mas agora o formato tá meio carente de removal de qualidade e Silk Wrap tá sendo um dos removal premiums atualmente. Pois é. Posso dar uma dica dessa vez? Oi, diga. Dica de compra, lógico, eu não jogo Modern, eu não vou fazer isso, mas se você joga Modern, ou até Legacy, por que você não tem a Thoughtseize ainda? Thoughtseize saiu do tipo 2 agora há pouco, tem muita gente tentando desovar essa carta. Você consegue ela lá fora por menos de 16 dólares. Ah, tá barato, viu? Eu acho que tá barato porque ela custava mais que isso antes, né, Guilherme? Uhum. Antes de ser reprintado, né? Uhum. Deixa eu ver. Custava muito mais antes do reprint. Deixa eu ver se eu recupero o preço aqui. Aqui é difícil ver uma janela muito grande, mas se eu não me engano era bem mais. E além disso, é uma carta que a gente sabe que tem chance de aparecer em formato eterno, né? Em Modern, com certeza, é uma staple de Modern. Muito forte. E por 15 dólares, acho que tá um preço bom. Daqui pra frente, quem tem a carta só vai segurar, olhar pra ela e ver o preço segura. Subir. A tendência é subir, segura, porque sempre vai ter procura. Sempre vai ter procura, joga todos os formatos que ela é legal, né? Nunca vai ser banida. Então é um investimento seguro. Aproveita que acabou de sair. Uhum. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa muito que caiu muito. Aqui é lógico, né? Porque eu abri Bring to Light, caiu 30%. Mas no geral a gente não teve assim, mudanças muito bruscas nos preços, né? Mas olha agora, Guido, dá pra montar aquele deck de Bring to Light, tá? 3 dólares. Só tô achando uma coisa meio bizarra aqui, que eu tô aberto nas mudanças do Modern e tem um pântano de Shadowmoor que subiu mais de 320% o preço por alguma razão. Que eu não tô olhando aqui, é o MTG Goldfish. Deve ser algum problema com o sistema deles, não faz muito sentido. Ó, pântano de Shadowmoor com arte do RK Poche, corra atrás dele. 3 dólares, não é full art, não é, sei lá. Bom, mais nada. Não teve muitas mudanças bruscas mesmo, né? Legacy Vintage é difícil de ver também, né? Sim. Então a gente fica meio que atrelado a standard de Modern. E Battle Syndicar é tipo, as únicas coisas que estão mudando de preço realmente são os terrenos, né? Mas no geral tá mudando muito poucos preços, então não tem muito mais o que falar mesmo. Isso aí, vamos pras tretas então. Vamos pra porrada. E agora vamos ver quem chutou o bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Fase de combate, obrigado Teobaldo, nosso Planalto Vermelho desempregado, fazendo bico aqui pra gente. Minuto do Commander, assim que a gente vai começar a fase de combate. Posso falar primeiro? Fica à vontade. Vamos lá. Grilo, você não gosta de fazer amigos? Você não gosta porque os outros pensam de você? Ah, eu odeio amigos. Como é que eu posso perdê-los? Então eu tenho um Commander perfeito pra você. Azami, Dama dos Pergaminhos. Oh, puxa! Ela é de Kamigawa, de Campeões de Kamigawa, lançada a primeira vez lá. E ela é ótima pra um Commander Tribal de Magos, ou pra simplesmente um Mono Blue Control, né? Ela é 5 mana 02, você vira um mago desvirado que você controla e compra uma carta. Então você recupera toda a vantagem de carta que você usou, anulando aquelas mágicas. Quais mágicas? Todas as do seu oponente. Todas as possíveis você vai anular. Vai fazer uma troca, um por um, um counter por uma carta, até baixar a Azami, recuperar toda a vantagem de carta e continuar anulando, né? As cartas clássicas desse deck são Mago Patrono, qualquer maguinho de... Patrono não, cara. É, muito forte. Qualquer maguinho de uma mana ou duas que você pode sacrificar pra anular uma mágica. Aquele mago de Morph, que eu esqueci o nome dele. Você paga duas, sacrifica um mago e anula uma mágica. Não importa, acabou o tempo. Já é, então. Azami, se não gosta de amigo, pega Azami. Pega Azami, isso aí. Se bem, no geral, qualquer coisa mono azul que não seja a Mistform Ultimus é... É verdade. Mas inclusive a Zami era bem competitiva, né, Grilo? No começo do formato o pessoal falava muito, jogava muito com ela. Eu não vejo ela com tanta frequência ainda. Eu não lembro. Na época que ela saiu era ainda. Era Kitchen Table, sabe? Eu só jogava casualzão lá, era iniciante, jogava com um deck de 100 cartas porque eu não sabia o que tirar. Ah, mas no começo do formato do Commander o pessoal mais competitivo eu vi usando ela e era bem opressivo, era difícil. É, aí eles tiveram que trocar porque ninguém queria jogar com eles. Além disso, com o tempo foi lançado muito carta de contra-controle, o formato foi evoluindo também, foi tendo também muito mais suporte a decks multicolor, por exemplo, Commander Tower, que é uma carta que facilitou isso, é aquele terreninho que você vira e ganha controle de tudo que é seu, né? Né? Aí claro. Isso aí acaba zoando o azul. Mas fala do seu agora. Eu vou falar de uma criatura lendária que eu acho que é muito underrated, que é a Dona Sapling of Kol'Fenor. Três incolores, duas híbridas verde e pretas, Trifolk Xamã. É indestrutível, toda vez que ela ataca, você revela a carta do topo do seu deck. Se for criatura, você ganha vida igual a resistência, pede vida igual a poder e põe na mão e ela 2/5. É assim, eu tenho um deck dela que eu acho bem legal, que é um deck bem de utilidade de criatura, sabe? Então a ideia é tipo, você usar bastante de criatura de utilidade, tipo, sei lá, Eternal Witness, essas coisas. E no geral você consegue ganhar só fazendo mão de criatura e batendo, usando umas criaturas muito boas que pulpam suas criaturas, ou até mesmo usando aquele bicho lá que suas criaturas pretas e verdes ganham +1/+1, né? Então você consegue bater com a Sapling. E acho que a parte mais importante que ela é indestrutível, né? Então você pode se as pessoas limpam a mesa, ela fica simplesmente lá. Você consegue atacar e de repente se revela uma criatura e você consegue se recuperar um pouco, né? Você compra uma criatura e você vai lá jogando, né? Então realmente eu acho que ela é muito underrated, as pessoas deviam olhar mais pra ela, coitadinha, né? Porque ela é uma máquina de card advantage. Ela não precisa de uma estratégia muito específica, tanto que o deck roda sem ela, né? Mas o deck roda melhor ainda quando você tá com ela, sabe? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Concordo que é underrated, Grilo. Só você joga com isso aí. Só eu jogo, mas eu acho que se a gente conseguir mais ouvintes, a utilidade dela vai se espalhando, né? Você chuta bundas com essa carta? Chuto, cara. Você não tem noção de quantas bundas foram chutadas com ela. Legal, legal. Eu já fiz umas coisas muito obscenas com ela. Você não tem a menor noção. E é indestrutível, né? O pessoal não esquece desse detalhe, mas é um bicho indestrutível. Conta muito em comando. Sim, sim, com certeza. Bom, agora falando de campeonatos. Destaque da Liga Magic primeiro? Vamos pro nosso artigo semanal do Rudá, né? Nosso artigo semanal do Rudá. ele faz toda semana, ele também faz de outros formatos, né? Mas quando a gente grava, só saiu do Standard, né? Então geralmente é só de Standard mesmo. E tem que ser por ele mesmo, porque a seleção dele tá sempre bem interessante. Coisas que se destacaram no circuito Liga Magic, né? Aqui é o sexto circuito Liga Magic e é a sétima rodada, né? Que aconteceu na última semana. Primeiro deck que tem aqui foi o campeão no torneio na loja MTG Caxias Cards, que eu imagino que seja em Caxias do Sul. Duque de Caxias, Duque de Caxias. Errou! Bom, Company of Love é o nome que o Odon Neto deu pra esse deck aqui. Tem? Company, já lembra que tem? É, companhia agrupada, lógico. Companhia agrupada, claro. Tem quatro companhia agrupada, dois comandos de Ojutai, dois comandos de Dromoka, e o resto, vamos ver as criaturas que ele pega. Lógico, né? Tinha que sorrir pra morte, Castelo da Cidadela... Jace, Prodígio de Vryn. É claro, porque não pode faltar, né? Soqueiro, Pungente Selvagem. É, um deck bem diferente, né? Olha só, rapaz. É basicamente a ideia do deck vou pegar todas as criaturas boas do formato e socar tudo no mesmo deck. Acho que é mais... as cores desse deck é não preto. Não preto. Tudo mais preto. Note que todas as criaturas dá pra pegar com companhia agrupada. Não tem nenhum Seed Rhino nem nada. Exato. E olha, quando o oponente joga uma companhia agrupada no seu passe e pega, digamos, uma Grandmestre e dá uma Ígnia com um Soqueiro Pungente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você pode voltar seu turno com um belo combo. comando de Dromoka, comando Jutai, putz. Legal. Eu acho que a tendência é a gente ver bem mais desses decks 4 cores ou 3 cores bem versáteis, com uma mana base suportada aí pela combinação de Fatland com as Dual Lands de Batalha por Zendikar. Bom, próximo deck, Grilo. Nós temos um GW. GW Megamorph, né? Leandro de Castro pilotou esse deck na mesma loja, foi o segundo lugar. Olha, tem 4 caminhantes, um arcanjo dos dízimos, olha ele aparecendo aí. Só um, né? Porque esse custo de mana é bem pesado mesmo pra esse formato com fixing fácil, né? É verdade. Mas no geral é um deck bem, bem padrão, né? Não tem bem nada GW de super especial. E lógico que tem 4 Gideon aliados de Zendikar, né? Porque Gideon. Ah, lógico, né? Se você tem azul, você usa Jace, se você tem branco, você usa Gideon, é fácil assim. Terceiro lugar nessa mesma loja foi o Atarka Red, do Davila Sandes. Atarka Red é exatamente o Atarka Red, nada de inovador, né? Lembra o deck que o Paulo Vitor pilotou no último Pro Tour, né? Só tem uma coisa que eu tô vendo engraçada aqui, que ele tá usando 2 remédios adulterados no side. Remédio adulterado. É um tratamento de 12 coisas mais preta, se o oponente fosse ganhar pontos de vida, ao invés disso, ele perde aquela quantidade de vida. Então parece ser uma Cid Rhino. Parece ser um side contra side também, né? Se bem que contra Cid Rhino também, isso aí é. Eu não acho que é tipo a carta ideal pra sideboard. Uma criatura, 4 manas, 4 sim, 4 apelar, que quando entra em jogo cada jogador perde 3, ainda é boa. Então eu não acho que foi a melhor decisão de side, mas o cara ficou em terceiro, então não tem muito o que julgar ele, né? E a Tarka Red é aquele deck que depende também. Acho que mata muita gente com tornar imenso, mais fora de Batalha Temur. Porque qualquer bicho 1/1 fica 7/7 e golpe duplo. Então, tenso. Na mesma loja, outra Tarka Red ficou em quarto lugar, Fábio César Mota Dias. É um pouquinho diferente a lista. Tem uma Yasova Garra de Dragão. Lembra dela, Grilo? Com certeza. Que tem uma Encantadora de Dragões também, né? Encantadora de... Acho que... Tem 4 do Galopa Avalanche, que é aquele lá de Landfall. Realmente esse aqui acho que tá um pouquinho mais flexível. Tá mais pra um RG Agro, né? Que calhou de usar o combo, né? Tipo, tão focado assim no combo. É verdade. É uma outra pegada no Tarka Red. Que mais? Abzan Xerox, eu suponho que seja uma lista que ele copiou da internet, né? Realmente parece ser uma lista bem padrão, então não tem muito o que discutir. Tá, o Abzan. Tem Rhino, tem Tassigur, tem Caminhante Aeródromo, e é um Abzan. Sexto lugar é um GW também. Pula, é muito parecido. Tem 4 bem parecido vida, com então, outro. Né? Sétimo lugar é Esper Dragons. Esse é um conhecido também. É um conhecido mais ou menos. Que nos últimos torneios que tem jogado mais era um Esper Control, mais Control mesmo. Não usa dragões, ganha com Planeswalkers e com terrenos. Pilotado pelo Reed Duke. Sim. Mas pra quem tava com saudade dos dragões, tá aí, né? E esse é um deck que não tem Jace. Provavelmente porque o Jace tá caro demais. De criatura só tem 2 Selungar e 1 Ojutai. Temur White, na mesma loja, foi o 8º lugar. Completou aqui o top 8. Foi pilotado pelo Jorge Cardoso, Temur White. Que Temur, pra quem não lembra, é a guilda verde, azul e... Vermelha. Verde, azul e vermelha. Isso. E Temur White, então, é 4 cores, exceto preto. Né? É um deck bem agro, né? Bem focado em criaturas. Tá lembrando o deck de companhia agrupada que nós vimos lá, campeão? Não tá lembrando, não. Só tem algumas coisas. Não lembra nada, não. Não tem nenhuma companhia agrupada também. É um deck completamente focado em criaturas. Quase todas as criaturas são 4, menos o Soqueiro Pungente, que são 3. Vamos ver um deck campeão agora. Luiz Costa pilotou um deck chamado Dark Jeskai, ou Jeskai Black, que todo mundo já conhece, na loja MTG Cards. MTG Cards aqui de São Paulo. E deixa eu ver. É a lista de Sky Black que nós estamos. Black por causa do Tassigur, né? Principalmente. Tem também Fim Absoluto. Fim Absoluto, comando de Kolaghan. E ele provavelmente tem Fim Crepidante também. É Sky Black normalzão. Comandos de Kolaghan. 3 comandos de Kolaghan. Segundo lugar também é outro Jeskai Black. Esse é um pouquinho diferente. Não, tem muita carta. Não é tudo diferente. Terceiro lugar é Esper Dragons. Ok. Esse usa Jace. Além do que nós falamos no outro Esper Dragon, tem 3 Jaces, tá bom. Basicamente, né? Quarto lugar, Beras Wings. Por que Beras? Boa pergunta. Porque esse aqui é um Jace, é um Esper Dragons. É um Esper Dragons, com 3 Jaces. Tem. Não sei o que é Beras. Eu acho que. Acho que é alguma piada interna, não sei. Bom, vamos passar pro próximo. Obsidian Walkers. Obsidian Walkers, que usa realmente bastante Planeswalkers. Sim. Olha, tem um Obnilix reaceso, três Gideon aliados em Zendikar, a Nissa de Magic Origins, Ugin e Sorin. Olha, e quais são as únicas criaturas do deck? Quais são as únicas criaturas do deck? Dem Protector, Hathor e Rinoceronte de Ser, claro. Yeah. O combo do Abzan, né? Não pode ser Abzan sem ter essas três criaturas. Ok, esse deck tem mais quadrúpedes do que bípedes. Sem contar os Planaltas, claro. Bom, Atarca Red. Oi? Atarca Red. Atarca Red ficou em sexto nessa loja. E é o Atarca Red bem rápido que nós conhecemos. É, usar Excelência em Pirotecnia, que já não tá dando tantas caras, né? Apesar do MT ter falado que ia jogar muito, né? Sem querer dizer nada. Olha, ainda vai aparecer, hein? É, tá aparecendo aqui agora, né? É, três cópias aqui no main deck. Bom, bom, sétimo lugar é Jeskai Black. Mais um Jeskai Black. Deixa eu ver. Oitavo lugar é um deck chamado Venemy. Que é um Abzan. Sim, é um Abzan. É um Abzan. Ah, é um Abzan mid-range. É um Abzan mid-range, mas pra mid-range esse aqui. E olha, tem três Gideon aqui. Na verdade, eu me entrevisto que quer dizer que é controle esse Abzan, viu? Tem bastante removal, tem bastante foco nas mãos. Tem preço final, tá. Debilitar, três debilitar. É, a única carta mais ou menos agressiva é a Anafenza, que tem três no main deck. No geral, é mais pra mid-range e pra controle esse aqui. É, saiu um bloco inteiro do tipo 2, mas o Abzan continua com aquela flexibilidade, hein? Uhum. Bom, o próximo deck é um Abzan Red. Nossa, eu tô ficando cansado desse nome, Red Box Story. É melhor chamar de não azul? É. Pois é. É bom, esse aqui é um Abzan mais Red, né? Tem de red. Mais Impulso Flamejante. Comandica Legão, Fim Crepitante também. Fim Crepitante tá virando sucesso agora, né? É, tem muita gente jogando. E algumas coisas no side, Circo Pulso Avançado, Chama as Radiantes. É. Ok. Segundo lugar, Mardu Midrange. Ah, finalmente um deck novo. Segundo lugar na Redbox Story, pilotado pelo Bruno Lopes Mesquita. Bom, Mardu Mid, né? É um Mardu Midrange. Mardu, deixa eu ver. Um deck mesmo. Novo, cara. Finalmente, um deck. É um frescor, cara. Fiquei até agora só abisando aqui, Jeskai. De criatura, deixa eu ver. Regente do ataque fulminante. Buscador do caminho, lembra dele? Pescador? Buscador do caminho, lembra dele? Sim, duas manas, 2/2 destreza, que pode ganhar lifelink também. É, então, tava com saudade dele. Tem 4 dele, hein? Uhum. Caramba. Tem também 4 rugido dracônico. Dragônico. É, o pessoal tá meio que oscilando entre usar esse e o impulso flanejante pra burn que remove criatura. Yeah, legal. Uhum. Próximo deck. Quinto lugar da Redbox. 5 cores do amor. 5 cores do amor. A lista de terrenos é gigante. E deixa eu ver. Olha, Visionário Élfico. Lembra dele, Grilo? Lembro. Visionário Élfico. 4 deles no main deck. Nem isso. Tem um personificador astuto no main deck. Olha, também fazia tempo que eu não vi essa carta. Ah, é o deck de Bring to Light. Trazer à luz. Ah, tá. É o tipo de um toolbox. Tem Nissa também. Sim. Ah, tá. Esse deck aí já tava ficando meio desaparecido. Então é bom ele ver ele de novo, né? Explicado. Jeskai Doom é mais um deck que aparece aqui, pilotado pelo Elton Carneiro, na mesma loja, ficou em sétimo lugar. Por que Doom? Porque Crackling Doom. Ah, tá. Tá explicado então. É o Jeskai Black. Abzan do Amor é o Abzan. Ataca Red é o Ataca Red. Ataca Red. Não tem nada de super interessante mesmo. Bom, né? Falando em super interessante e novo, vamos pro Star City? A gente não ia falar do GP Quebec City? Ah, teve o GP. O GP foi tipo 2. Tipo 2, bom. Teve um GP em Quebec tipo 2 e um GP na Ásia, acho que foi na China, que foi time selado. Ah, então não tem muito o que falar, né? Não. Então vamos ver. Primeiro lugar, Jeskai Black. Segundo lugar, Jeskai Black. Terceiro lugar, Eldrazi Ramp. Vamos falar desse. Oba. Bom, só deixa eu ver se tem algum nome conhecido aqui. Sim. Reed Duke ficou em quinto lugar. E o Pascal Maynard ficou em sétimo nesse Star City. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar todos os Jeskai Black aqui das nossas menções. Sim. Vamos falar do resto, tá? Vamos ver o que foi esse GR Eldrazi Ramp. GR Eldrazi Ramp. Finalmente estamos vendo um deck de Ramp. Bom, é o que realmente está escrito, né? Um deck que usa bastante ramp, usa vetorização explosiva, peregrinação de início, etc. Usa Map the Wastes, eu duvido que quem tá ouvindo lembra que essa carta faz. Nossa, Map the Wastes, né? Peraí. Uau, eu joguei com isso no pré-release, cara. No pré-release de Fate Reforged. É duas incolores e uma verde por um feitiço. É, procura por um terreno básico, um segundo mapa, um jogo virado. E usa Bolster 1. Bolster 1, é isso aí. É, bom, é um deck realmente... É, o nome é realmente diz tudo. É um deck de ramp, usa aqueles terrenos de Battle for Zed Kyle. Tem muita mágica de ramp, tem 18 mágicas de ramp. Ramp barra adicionar mana, né? É, então você ganha com o Ugin, o Lamog ou o Dragon Lord Attack. É, tem 4 Ugins, tem 4 Hangar Backwalker. É, Hangar Backwalker também é uma boa carta de rampar, né? Nossa, tem uma carta aqui que ninguém vai saber o que faz, cara. Qual é? Jadi Offshot? Isso, pera aí que eu tenho que achar o nome dela em português, achei. Ramificação de Jadi. É de Batalha por Zendikar. Aliás, Batalha por Zendikar, se você estiver ouvindo, bem-vindo ao tipo 2. É, finalmente, demorou, né? Chegou atrasado. Ramificação de Jadi. Uma verde, 0/3, defensor. Aterragem, você ganha um ponto de vida. Sei lá, acho que é pra se proteger dos decks agros, né? Enquanto você vai rampando de boa, né? Sei lá, cara. Bom, vamos lá. Vamos ver o deck do Reed Duke, Esper Control. Ah, precisa ver? Sim, porque é um Esper Control sem Dragons. É realmente um deck bem controlzão mesmo. Usa 4 Jace, 1 Arashin Cleric no main deck. Diz que usa Pacto Demoníaco, vai? Não, né? Não usa. É, na verdade, outro dia eu vi o Reed Duke tentando usar com Pacto Demoníaco e não tava funcionando tão bem, né? Que um dos jeitos de você tirar o Pacto Demoníaco é com o Comando Silungar. O Comando Silungar não funciona muito bem pra Pacto Demoníaco, porque ele vai precisar de 2 alvos necessariamente, sabe? É tipo, o alvo mais fácil de dar é de devolver a carta pra mão, mas os outros 3 já são mais complicados. Aí ficava difícil dele conseguir tirar Pacto Demoníaco. Ah, que pena, eu gostava da ideia de usar essa carta. Mas vamos ver o que ele tá rodando aqui. Muito counter. Muitos counters, 4 Clash of Wheels, os Dig for Time, claro. Nossa, como que ele ganha um jogo? Mas... tem 4 Jace, Prodigio de Vryn e 2 Ugin. Tem 2 Ugin, geralmente ele ganha com o Ugin, né? Olha só, Planar Outburst. Lembra disso? E ele usa... Lembro. Tem 2 Planar Outburst. É, também dá pra usar Planar Outburst pra matar com os terrenos. E ele tá usando uma carta que não tá vendo muito jogo, mas que deveria ver mais, que é o Mage Ring Network. Que aquilo lá que pagar um vídeo, coloca o marcador de carga. Eu vi esses jogos do Reed Duke no torneio, e o Mage Ring Network fez uma boa diferença. Que tô com uma ansiosa, vou colocar o marcador aqui, e aí ele conseguia fazer um Ugin de boa, ainda tem bastante mana pra counterar as coisas, né? É, porque esse é um deck basicamente de mana vai, né? Uhum, se ele baixar alguma mágica, vai ser um Jace ou um Ugin. Tem um Arashin Cleric aqui no main deck, que é 1/3 quando ele já ganha 3 de vida. Então ele é um deck de mana vai. Então se o oponente também não fizer nada com medo de counter, você pode colocar um marcador nesse terreninho, sim. Uhum. E falando em terreno, ele tem também 2 mainland preto e branco, né? Ah, sim, alguém aqui falou que não ia jogar nada, né? É, só inverter o que a gente fala, entendeu? Leva menos 1, é só inverter. Tá jogando até que razoavelmente bastante esse bicho aí, viu? Acho que o pessoal subestimou, né? Porque é aquela coisa, né? Foi efeito de aquela outra carta antiga, né? É o comando de Jutai, todo mundo olhou e falou, não é comando crítico, né? Esse aí também, todo mundo olhou e falou, não é, sei lá, Regin Ravine. É, tipo, já esnobou, sabe? Eu acho que o pessoal tá... Mas comparando com o power level dos terrenos antigos, eu também acho que não chega perto. É que o formato antigo... Será mesmo? Não, cara. Pensa no 3-2 que não pode ser bloqueado, o azul e preto. Mas o 3-2 que pode ser bloqueado ganha vida? Não, mas poxa, ele é um incondition, assim como a Colunata Celestial. 4-4 voa vigilância. Já foi uma incondition em alguns decks também. Sim, sim. É, aqui o ambiente na época também estava bem mais agressivo, né? Você vê na época, todas as criaturas Landfall ganhavam +2/+2, em vez de +1/+1, como é agora. É verdade. pra quem não jogou na época é um absurdo. Hoje a gente tá vendo as criaturas que ganham +1/+1 jogando, né? A vermelha aí é 2 manas, 2/1, atropelar. E ganha +1/+1 no trigger de Landfall. Isso antigamente ganharia +2/+2, de boa. Enfim, vamos continuar vendo os decks, né? O que mais? Sky Black deck... vem depois. Four Color Rally. Quero ver esse aqui. Que é deck de combo com Rally the Ancestors, né? Certo, vai sacrificar vários bichos. Ó, adivinha, tem 4 Jaces. 4 Jaces, claro. Tem... É, não tem por que não usar, né? Tem os Laporte, Cutthroat, Grim, Harus Pex, Nantoku Husk. É um deck bem, bem combão mesmo, né? O problema que sempre falam de Rally the Ancestors é que se você não comprar Rally the Ancestors, você não ganha. Mas esse deck aqui é meio que uma mistura de Rally the Ancestors com o deck de BG Aristocratas, né? Então acho sim. que flui melhor o jogo, acho que é mais confiável. E o deck só tem 8 mágicas, 4 Rally the Ancestors e 4 Companhia Agrupada. Uhum. É, ou vai por um caminho ou por outro. Ou os dois, né, na melhor das hipóteses. Gostei. É, com certeza. Mandou bem. É, próximo e por último, Abzanagro. Abzanagro. Legal. Vamos falar de decks mais interessantes, então? Vamos passar pro Modern, né? Modern. Esse combate vai ser compridinho, mas é porque, principalmente nesse Modern, nos torneios Modern Legacy de Star City Games, aparecendo uns decks interessantes, né? É, começando por Grixis Control, que eu já achei legal porque tá usando dois Pia e Kirana Lar. Pera aí, só uma coisa. Esse aqui é o resultado do Star City Premier IQ de Coopersburg. Foi Modern. Foi Modern, isso. Ok, primeiro lugar, Grixis Control. Uhum. Que usa 2 PA e Kirana Nalar, que é uma outra carta que ninguém esperava, né? Olha os pais da Chandra, uhum. né? Ah, tá. Ficam lançando artefatos. E lógico que usa Jace, né? Eles não usam Chandra, claro. Usam Jace porque o Jace é aquele filho preferido que eles nunca tiveram. A Chandra é o desgosto dele, né? É. Então, bom, no, só queria apontar mesmo a PA e Kirana Nalar que tem no deck. De resto, é deck bem controle mesmo. Tem, bem controle. Sempre Bolt, Man, Terminate, essas coisas sempre, né? Olha, 4 Serum Visions e 3 Tot Seas aqui. É, o que eu acho engraçado é que tem um Rise and Fall. Rise and Fall, nossa, lá de Ravnica. É, de Insurreição, é. Nossa, antigão. Bom, vamos pro segundo lugar, Scape Shift. Scape Shift, lembra dele? Esse Scape Shift, se eu não me engano, tem uma carta de... Não tem. É o Anticipate, que finalmente tá dando as caras no... No Modern. No Modern, né, que quando... Teve spoiler do Anticipate, todo mundo falou, vai jogar muito no Modern, né? Pra que mais usar 10 horas? E tipo, só primeira vez que eu tô vendo uma lista do Modern que tá usando Anticipate. E olha só, tem um templo nesse deck. Sim, tem um templo e tem um Cinderglade, né? Primeira vez que eu vejo as Battlelands jogando no Modern também. Ah, apareceu, Cinderglade, verdade. Cinderglade é a Battleland vermelha e verde. Ah, aliás, nós vamos usar Battleland, isso é uma coisa agora? Ah, eu não no Modern? Não, eu digo o termo Battleland. Ah, Battleland. Ah, eu prefiro Battleland. Tangoland é um nome muito tosco. Tangoland eu também não gosto. Tudo bem, Battleland. Será que a gente consegue cunhar o termo Battleland? Eu espero que sim. Primeira contribuição, vai, para positiva pro Magic. É. Bom, terceiro lugar aqui, Grilo. Merfolk. Que deu uma ressurgida e depois já tá começando a ficar quietinho de novo, né? Bom, Merfolk aparecendo em Modern é o clássico deck de tritões, né? É, aqui nos terrenos, lógico, 4 Multavolt. Eu tô vendo um Minamo, que você pode voltar pra sua mão. E um Oboro, que você também pode voltar pra mão. Ah não, o Minamo você desvira uma criatura lendária. E o Oboro você volta pra sua mão. Criatura lendária tem Akira e pode ter outra com a imagem fantasmal. Sim, é só isso. E pra variar, um Wonderline Hub, apesar do deck não ter nenhuma carta branca, né? Mas beleza. Vapor Snag, tem 2 Vapor Snag. Nossa, é um deck que vai tentar vencer rápido, né? Um Dismember, 2 Vapor. É um deck de Nerfolk mesmo, não tem muito o que dizer. Se você fizer, tiver no turno 1, você já ganhou. quarto lugar, Mardupox. Isso é novidade. Mardupox provavelmente por causa de Smallpox. Sim, tem 4 Smallpox aqui. 4 Smallpox. Smallpox saiu lá em primeira vez, foi em Time Spiral, né? Espiral temporal. É 2 pretas, cada jogador perde 1 de vida, descarta um card e sacrifica uma criatura e um terreno. E o cara que usa esse deck não tem mais, viu? 4 Fulminator Mage e 2 Boom Burst no main deck. Boom Burst, uau, cada jogador sacrifica um terreno. Ou. É uma incolor, uma split card, né? Uma color, uma vermelha, feitiço. Destrói um terreno de cada. Terreno alvo, destrói o terreno alvo que você controla, terreno alvo que você não controla. Sim. Burst, 5 incolores, uma vermelha, destrói todos os terrenos. Uau, e tem Fulminator Mage, 4 Fulminator Mage. Esse deck gosta de destruir terrenos. Lógico. tem uma boa razão pra ser Mardupox, porque aí ele pode usar quatro Flagstones a trocar ele e destruir todos os terrenos, e ele pelo menos já vai estar com uma planície, né? E é injustiça. Mas não precisa ser uma planície, não precisa ser um terreno básico, ele pode se pegar qualquer planície. E, olha, tem três Liliana do Véu, que é sempre bom ver ali em Modern, né? Um planalto muito bom. E tem dois Gideon, aliados Zendikar, e tá aqui um deck, Grilo, que eu acho que a gente... Eu não assisti esse torneio, mas é possível que ele tenha, assim, usado uma habilidade que, por sinal, é muito pouco usada, que é de pôr aliados, né? Eu acho que esse é um deck em que ele normalmente não entra já sacrificado pro emblema, né? Ah, é engraçado, Gideon acho que é um dos poucos Planeswalkers que eu sempre vejo usando todas as habilidades dele, né? Geralmente você vê os Planeswalkers, geralmente só usa as duas primeiras. O Gideon é com consistência que eu vejo usando todas as três. É que esse é um dos poucos que você pode usar todas as três assim que ele entra em jogo. Verdade, né? Isso, né? Mas não é tudo que dá. Bom, vamos pro próximo kit, lugar Affinity tradicional, né? Então não tem, vamos pro sexto, Tron. Sexto, Tron aparecendo em Modern. O GR Tron que tá dando suas caras às vezes, né? Bom, ele troniza pra quê? Pra carne, tem três carnes pra e três Ugin. Carne, pra Ugin, em Haku, é nada de diferente aqui, né? Não e tem... Ninguém tá arriscando usar o Lamog novo ainda. Mas quem entende de Tron pode dizer pra gente por que não quatro carnes e dois Ugins em vez de três de cada, porque o carne você faz no terceiro turno, se tiver o Tron Ugin, demora um pouquinho mais, né? O carne curva melhor, né? Eu acho que geralmente as pessoas preferem usar carne mesmo. Quatro pelo menos, né? Que tá 3 e 3. Bom, sétimo lugar, mais um Affinity. Tem alguma coisa diferente aqui? Ah, esse aí é a versão que tenta usar em Soul Artifact, que é uma coisa que eu não vejo faz um tempinho. As tesouras, as tesourinhas. E tem quatro Dark Steel Citadel aqui, que é pra... sempre tem, né? Sempre tem, deck, claro. Né? Não tem por que não usar. E é o alvo de Insol Artifact. Isso ou os Ornithopteros, né? Às vezes até... É exatamente isso. Por último, mas não menos importante, Mono Blue Time Warp. Ah, esse é interessante. Esse é outro deck de quem não tem mãe, viu? Criatura, uma taça, deusa do mar. Planalta 1, Jace Bellerin. Ok. 22 ilhas, um Ghost Quarter, um Mikokoro. Vamos para as espelhas. 4 editadas de Crufix. Deixa eu ver aqui mais. 4 Temporal Mastery, 4 Time Warp, 3 Walk Deals, 1 Part Water Veil, que é o Time Walk que saiu agora em Battle for Zendikar. Nossa, tem muita coisa de jogar outro turno. Essa ideia do deck, né? Um deck bem chato. Rapaz, tem 2 Gigadraws. Gigadraws eu não vejo desde a época do... do Storm combo. Pois é, né? Porque Gigadraws acaba virando Time Walk. Time Walk. Se chegar na sua manutenção, vira todos os seus terrenos aí. Então esse sujeito vai tentar simplesmente acabar com o deck do oponente. É isso. Tenta fazer o Jace, vai milando o cara infinitamente e vai jogando um monte de turno extra. Ou alguma hora você compra parte do Water Veil e vai batendo nele com um bicho 6-6. Rapaz, é um deck chato pra caramba, viu? O interessante é que eu tô vendo essa taça aqui. O único jeito de ela virar uma criatura mesmo é com o encantamento aqui, o Dictate of Crufix. Sim. Porque de resto, não tem como pôr permanente em jogo, não tem permanente no main deck. Só são os ditados e o... Decreto, acho que é decreto. Decreto de Crufix e o Jace. Só isso, só que tem um Jace e quatro decretos. Então ele provavelmente usa mais pelo Scry todo turno e por ser indestrutível, né? Claro. A taça é tipo um emblema que deixa você fazer uma evidência um todo turno. Pra você poder procurar essas coisas de turno extra, né? Pô, interessante esse deck, Grilo. Ele conseguiu top 8ar. Você gosta de comprar cartas? Gosta de fazer o oponente comprar cartas? Então... esse deck parece ser um saco. vamos lacrar com Legacy, vai. Com legal, Star Legacy. City Open de Legacy. Star City Open de Legacy, vamos abrir aqui. Quem ganhou foi Tom Ross de Infect. Eu vi a final, foi super rápida. Infect contra Storm. Infect contra Storm. Foi 2-0 pro Infect? Ganhou 2-0. Ah, tá. Infect então ganhou 2-0. Muito rápido. Tipo, o Storm não conseguiu ficar com a mão winner, né? E não conseguiu parar o Infect de jeito nenhum. É difícil, mas, né? Quando você tem 10 de vida só. O cara do Storm jogava super bem, viu? Viu uns jogos aí que ele ganhava no turno 2. Cacete. Tô vendo aqui, dá pra ganhar, sim. Porque ele tem o Elfinho de uma mana. O Glistener Elf. E ele tem Invigorate. Ele tem Vines of Vastwood. Ele protege as mágicas dele com 3 Força de Vontade e 3 Pasmar. Né? Ele tem o Medalhão da Pirataria. Nossa, que legal. Medalhão da Pirataria. Nossa, eu lembro disso. É de Caos Planar. É uma mana azul. Escolhe um. a criatura ganha travessia de ilha até o final do turno. No Legacy todo mundo tem uma Trop ou uma Volcanic. É verdade, né? Porque é verdade. Ou a criatura ganha mais 2, menos 1 até o final do turno, ou o jogador alvo descarta um card. Ah, então é pra deixar a criatura em bloqueado. Essa carta foi muito... também dá pra dar mais 2, menos 1, se você já deu uns pump no seu bicho, né? Só que na verdade o que você precisa é o Glistener Elf no primeiro turno, no segundo jogar o Invigorate, que ele tem 4 no deck, e ele fica 5-5, e dá Berserk, né, que é o Berserk, a fúria, que dobra o poder, basicamente. Então, se o oponente não tiver nada, segundo turno você matou. Legal! Exatamente. Infect vencendo aí, um deck... Storm em segundo lugar. Storm. Inclusive, uma coisa legal do Storm que eu tô vendo é que Dark Petition tá vendo bastante jogo, viu, no Legacy. Pelo menos no deck de Storm. Ah, é? Olha só. Loja de 5 manas, procurando no seu deck por uma carta na mão, você adiciona 3 pretas. É um tutor. Que aí vira um quinto tutor, né? Então não tem muito por que não usar. Interessante. Esse aqui depende dos... cadê? Dos desejos? Não, né? Não. Esse aqui é o tradicional com a Adnasium. É a Adnasium Tendrils. É o Ents, então. É, Ents. Ok. Terceiro lugar, Temur Delver. Antigamente conhecido como Hug Delver. E não tem nada especial, é o deck de sempre, é a versão que usou Stifle, mas isso não é tão significativo quanto você acha, né? É o Temur Delver que a gente vê desde sempre. Quarto lugar que é interessante. Pega rapidinho, a mana base do Temur Delver é muito agressiva, cara. Tem 3 Trop, 3 Volcanic, 8 Fatlands, tem mais Fatland do que terreno buscável, e 4 Wasteland. Tem 18 terrenos o deck, olha só, realmente é super 18 agressivo. Terrenos só, ele precisa baixar 2 terrenos, ele ganha um jogo com 2 terrenos na mesa, só isso. Bom, vamos pro próximo deck. É verdade, né, a carta, tirando, tudo custa 1, que quais são as cartas que custam mais que 1? Thermogoyf, Força Daisy, de Vontade, Dismember, Daisy, então a carta mais cara do deck é Thermogoyf. Thermogoyf, porque então, é verdade, é muito, muito caro pagar 2 manas por um bicho 4 ou 5, sabe? É muito absurdo, caro, né? Então, tem jeito, tem que jogar 18, né? Se não fosse Thermogoyf, quem sabe poderia jogar 16, 14 terrenos. Mas ok, o quarto lugar é a razão de eu ter falado pra gente ver essa lista de Legacy. Nossa, Legacy, vamos lá. Relicário Retreat. Relicário Retreat. Ai, adivinha que cartas tá usando? É aquele combo que a gente falou que ia jogar Modern. É isso aí. Legacy, tá jogando Legacy. Aí, Relicário com o Retreat do Coral Helm. Vamos lá, Retreat. Infelizmente eu não vi como esse deck roda, viu? Os jogos, acho que os únicos jogos que eu vi, o cara levou um sacode. Guilherme, mas ele fez top 4, jogou bem. Fez top 4. Mandou bem, o deck mandou bem, pelo menos. Certeza, vai lá, pega a Cassie Wolf Run, só que da hora, cara. Olha só, é um Shell Bunt, então, né? É um Shell de Bunt. De mais notável aqui tem uma Cigarda, só. E de bem diferente mesmo, são 4 Cavaleiros do Relicário, né? De Planalto tem 2 Jace Mind Sculptor. Depois nas mágicas tem o pacote, né, com Força de Vontade, Pasmar, Brainstorm. Tem 4 Espadas em Arados, porque ele tem branco, então é obrigado a jogar 4 Espadas em Arados. Tem 4 Zenith Verde, ele inclusive pode pegar uma Dria de Arbor com Zenith Verde. E tem 4 Retirada para Coral Helm. Que dessa maneira permite ele fazer o combinho com o Cavaleiro do Relicário. Isso, daí ele pegar um monte de terreno e deixar o Cavaleiro Relicário grandão, né? Só que ele não tem tanto. O Cavaleiro do Relicário faz você sacrificar uma floresta ou planície. Eu tô vendo aqui que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8 terrenos que são florestas ou planícies. Não, mas é quase metade dos lands, né? Ele usa 21 lands. Isso. Mas eu acho que é bastante. Se todos esses estiverem no cemitério, vai, coloca aí mais uns 2 Fatlands, ele não consegue matar com o Cavaleiro do Relicário. Não, eu acho que acaba dando. Eu acho que é esse que tem mais um quê de utilidade, sabe? Que inclusive você. Vou sacrificar aqui, pegar uma caraca, desvirar e eu ainda consigo usar o Cavaleiro Relicário pra pegar algum outro terreno, usar o Gold Fix ou pegar outro terreno de utilidade. Peraí, ele acho que consegue sim, porque, primeira coisa, ele enche o terreno dele de. O cemitério dele com terrenos por causa dos Fatlands e tem 2 Wasteland aqui também. Também. Depois, acho que um dos últimos terrenos que ele pega é Serige Step, que quando entra em jogo deixa uma criatura da proteção, né? Ou Cassie Wolf Run, que que vai permitir, com a cacetada de mana que ele fez nessa brincadeirinha, gerar mana suficiente pra dar mais X mais 0 atropelar pra ele. Então, se bater a matemática legal, acho que dá pra ele vencer com o cavaleiro. Mas é o que você falou mesmo, é mais a cereja do bolo aqui. É, inclusive ele tem um Bujoka Boga no side, né? É, inclusive é uma coisa engraçada, né? Ele tem dois Envelope no side, é uma carta que eu não vejo há muito tempo. Envelope? Ah, ninguém vai saber o que isso faz. Tá, deixa eu refrescar. É uma instantânea. Uma azul anula a mágica de feitiço alvo. É isso. E é de julgamento. Ó, na minha opinião, se fosse pra usar uma coisa dessas, talvez seja melhor usar Swansong, mas eu não sou tão manjador assim de Legacy, né? Então, apesar de que Swansong é bom, até ainda mais porque dá meio que um combinho com o Jace, que você anula e ele ganha um pássaro e você dá bounce no pássaro. Mas isso aqui é pra quê? Pra anular Show and Tell? Ah, é pior que eu não lembro. Eu vi ele usando isso aí pra anular alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Apesar de que eu não acho, então não é tão impossível de dizer, né? Então, vamos lá, quinto lugar. Tem mais novidades nessa lista? Bom, deixa eu ver. Quinto lugar é Shadow of the Sultai, não tem nada de novo. Deixa eu ver. Sexto lugar, WR Death and Taxes, que é mais ou menos novo, né? É um Death and Taxes que usa vermelho pra poder usar Hyper Recruiter, Magos da Lua. Mas no geral é um Death and Taxes bem tradicional. Ah, tem o Vryn Wingmare aqui. É a Thalia de 3 manas de Magic Origins. Ficou um pouco confuso, mas acho que dá pra entender. É, aí usa 4 Thalia, um desses, né? É, eu cheguei a usar esse aí no meu deck Modern, cheguei à conclusão que é meio carinho demais mesmo. Não, não dá 3 manas, usar, né? Muito bem. Mas meio... bate bem, 2, 1 um voa, bate bem. Só achei engraçado. Side, tem um Goblin Sharpshooter e 2 Sudden Demise. Só que legal. Sudden Demise, o que faz? É uma carta de Commander. É X e uma vermelha, você escolhe uma cor e dá X de dano a todas as criaturas daquela cor. Nossa. Tem cara de Commander. Bom, tem um deck de milagres aqui em sétimo lugar. Que é nada de novo. E por último, outro Shard of the Sultai, né? Então é. Então, a estrela foi o deck de Reliquary Retreat mesmo, que ficou em quarto. Vamos ficar de olho aí pra novas aparições dele. É, com certeza. Bom, chega, vamos pra principal, depois de tudo isso. Passando de fase. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Especial de Halloween, Innistrad Dark Ascension, legal. Quem não jogava nessa época, por que isso tem alguma coisa a ver com Halloween, Grilo? Ah, porque justamente Innistrad é um set ambientado em um plano meio que terror gótico, né? Que, bom, vamos começar pelos detalhes da coleção. Esse é o nosso especial de Halloween. A gente vai falar de Innistrad Dark Ascension. A gente não vai falar de Avacyn Restored, porque é meio que uma outra vibe completamente. É meio que é meio que um set completamente diferente no mesmo bloco, se isso faz algum sentido, né? Era sim, inclusive é um set grande, né, dentro do bloco. Sim. Então, Innistrad foi a 56ª expansão de Magic. Innistrad saiu em setembro, 30 de setembro de 2011. Dark Ascension saiu em fevereiro de 2012. É, só lembrando que em Innistrad teve um carinha conhecido de todo mundo aí que participou do design da coleção. É um tal de Richard Garfield. Sim, Richard Garfield. Ele fez alguma coisa, ele tem um PhD em matemática, ele fez aquele jogo com meus nomes, 5 cores de mana. Não, é Tokyo alguma coisa, é Tokyo... Tokyo, mas, sei lá, aquele jogo dos monstros, tá ligado? Ah, sim. Aí ele também fez Magic, mas beleza. Ah, tá bom. Então, o Richard Garfield, eu não sei quanto ele participou também, do design, também, mas, não. Assim, o Richard Garfield não trabalha mais pra Wizards, mas como ele criou o jogo, que é meio que o ganha-pão da Wizards, vez ou outra ele chega, gente, eu tô afim de fazer umas cartas, eu posso? É o Wizards, claro, fica à vontade, cara, deixa eu pegar uma cadeira, quer um cafezinho, enfim, a casa é sua. Cara, é uma lenda, né? Então, o que é legal de Innistrad é que foi um set com design top-down, o que significa que a equipe de design primeiro pensou num tema do plano, como é que ia ser, como é a história do plano com esses personagens, e depois fez as cartas de acordo com o flavor desse plano, entendeu? Então, sim, por isso que tem bastante flavor esse set, sabe? Terus também foi uma coleção assim, com bastante flavor, tanto que... não sei se você lembra daquela carta, o Sentomano. Que monstruoso bloqueava 99 criaturas adicionais. Ah, sim, sim. É, então, esse é um exemplo de top-down design. Primeiro você pensa no flavor, depois você faz o design. Então, Innistrad foi uma expansão dessas. Verdade. É, inclusive, também teve um pouquinho mais de cartas do que o normal, né? Teve 15 cartas mais do que o normal, então foi uma das maiores coleções grandes até então, né? É, se eu não me engano, essas 15 cartas a mais que o normal foi por causa das cartas de transformar, né? Sim, sim. Elas contam a mais. Mas só uma coisa, Guilherme, o Maru, que é o lead designer, né, do Magic, o Marco Água Rosa, falou numa entrevista uma vez que ele leva essas ideias, essas intenções dele para a mesa de direção, né, da Wizards, e ele queria há muito tempo levar uma temática dessa mais gótica, né, para tratar com cemitério e monstros, e ele achou que esse fosse o momento na época do design de Innistrad. Então ele falou, olha gente, isso tá na moda, as pessoas vão gostar, vai dar dinheiro, e foi o momento certo. Né? E deu bastante dinheiro, deu até bastante agora, dinheiro. Innistrad é considerado uma das melhores coleções de todas, inclusive, se não me engano, o Mario no Tumblr dele fez uma enquete lá com todas as coleções para o pessoal votar favorito, se não me engano, Innistrad ganhou. Então é largamente considerado uma das melhores, se não a melhor, expansões de todos os tempos. E por que a gente resolveu falar isso como nosso especial de Halloween, que Halloween vai ser sábado agora, junto com o GP Porto Alegre, olha só. Eita. Porque justamente por causa do setting, né? Porque Innistrad é um plano que a humanidade tá fudida. Que assim, Innistrad realmente é um plano de bem horror gótico, né? E tá cheio de vampiros, lobisomens, fantasmas e zumbis, né? E tem toda essa temática de bem Halloween mesmo, inclusive agora vai ter o draft de Innistrad no Magic Online justamente em combinação a Halloween. E infelizmente eu vou ter que entristecer o pessoal que gosta da historinha, mas Innistrad não teve livro e tipo não teve assim meio que uma overarching story, sabe? Não teve uma história assim de um único personagem que a gente foi seguindo à medida que a expansão foi, as expansões do bloco foram saídas. São meio que contos do plano todos juntos em um bloco, mais ou menos, sabe? Mas estou fazendo com sentido. Mas a impressão que dá é que a história tá tão vívida, né? Tá tão na cara, assim, tá em todas as cartas, tava no lore inteiro, a gente respirava a história enquanto jogava esse bloco, né? A impressão que dá é que é super acessível, tá em todo lugar. Porque essa foi a ideia mesmo, né, do top-down. É, nós tivemos um bloco, na verdade uma edição, tratando de cemitério antes, foi Odisseia. Foi onde debutou aquela mecânica de... uma mecânica chamada Limiar, que contava o número de cartas no seu cemitério, se tivesse 7 ou mais te dava um bônus. E a outra de Flashback. Flashback, que é recapitular. Isso. Ah. Ela debutou lá em Odisseia, se não me engano foi 2002. Acho que foi um pouquinho antes, na verdade. 2001, 2002, enfim. O Mario, apesar dessas mecânicas estarem em Odisseia, o tema do bloco não foi esse, não tinha uma história em si. Na época o design não era feito dessa maneira, né? Agora o Mario queria fazer da maneira certa. Ele quis trazer então essa parte de horror gótico, né? Criar toda uma atmosfera. E ele aproveitou também um momento em que isso estava na moda, né? Os filmes do Harry Potter, que são antecederam um pouquinho essa parte da edição, né? Tem uma atmosfera um pouquinho sombria aí por cima. Aqueles livros do Eclipse, né? Sabe, a saga Twilight, Eclipse, essas coisas. Infelizmente fica na moda, né? Porque não só os livros dessa autora, mas também shows de televisão, filmes, essas coisas seguem, né, uma tendência. Eu tô vendo aqui numa timeline, em 2007 o Twilight atingiu o número 1 na lista de best-sellers em Nova York. O Mario deve ter proposto isso, o início do design pro chefes dele em 2009, que dá 2 anos antes do lançamento da edição, que eles trabalham normalmente com uma janela de 2 anos no design, né? Então, então 2007 já estava meio que na moda o tema de vampiros e lobisomens, né? Aí só avançou pro resto do mundo e criou aquelas reverberações na cultura pop nos 2 anos seguintes, e no final desse de 2009 provavelmente foi quando o Mario falou pros chefes dele, ó, posso dar ok nisso aí? Tá na moda, vai dar dinheiro, vai vender. E aí deram um ok pra ele. Então ele veio com essa história de top-down, que é o que vamos fazer, né? E colocando restrições em tudo, tudo tem que ter a ver com esse universo. E aí ir descendo pras cartas. As cartas seriam assim a última parte, né? Que vem só pra completar toda a atmosfera, toda a história. Uhum. Bom, assim, só pra dar um mínimo possível de setting em Innistrad, pra quem não sabe, Innistrad é o plano natal do nosso vampiro favorito, Sorin, né? Isso, a primeira vez que viajamos pra lá. Sim. E um belo dia, Sorin estava temendo que os vampiros Sangue nos Loyal acabassem com todos os humanos do plano, e aí os vampiros, toda a raça vampírica fosse extinta, né? Uhum. Então por isso que ele criou a vacina na época que os Planeswalkers eram Motherfuckers quase onipotentes, né? Inclusive é por isso que quando a vacina some, o Sorin não pode simplesmente fazer outra vacina, sabe? Inclusive eu acho que isso é interessante, que realmente reflete nas cores preto e branco do Sorin, né? Porque, assim, ele é branco porque ele tá criando um anjo assim pra proteger os humanos. Só que ele é preto porque ele só tá fazendo isso pra proteger o próprio tipo dele. Ele só tá fazendo isso pra proteger os vampiros deles mesmos, sabe? Sim, então eu acho que isso é um bom reflexo do preto e branco. É tipo que nem Orzhov, sabe? Orzhov é preto e branco porque, assim, eles têm um lado bom, só que eles protegem, só que eles só protegem quem é deles, sabe? Eles são meio que uma máfia. Gananciosos, egoístas, é uma máfia. Então, essa ideia que reflete, né? Então, o que acontece no bloco de Innistrad é assim, é que a vacina some, simplesmente belo dia some. Em a vacina Restored está explicado que ela foi presa no Hellvault junto com o Grizzlebrand, que é o inimigo mortal dela. E a humanidade tá fodida, porque assim, a vacina meio que é a anja protetora dos humanos, né? E todos os anjos que também protegem os humanos ganham o poder dela. E como ela tá sumida, a humanidade tá em decadência, né? Então eu acho que você comentou do Sorin antes, o Sorin descobriu o seguinte, que o plano tinha vampiros e humanos. Só que os vampiros não tinham alguém pra segurar a sede deles. Eles não tinham o autocontrole, né? Não existia um equilíbrio, digamos, ecológico ali. Então, eventualmente, os vampiros iam aniquilar todos os humanos e iam morrer de fome. Então, como uma forma de fortalecer a resistência humana, ele criou a vacina pra lutar do lado humano e acabar, lógico, matando alguns vampiros, mas acabar criando ali um equilíbrio na força, né? Com o sumiço da vacina, isso cria preocupação, porque aí a gente entra no risco da humanidade desse plano sumir de novo e os monstros dominarem. É isso aí, então. E a humanidade tá à mercê de tudo quanto é coisa. Além dos vampiros, né? Também tem zumbis, que é uma coisa interessante, assim, que além dos zumbis tradicionais pretos, que são cadáveres reanimados, Innistrad também tem os zumbis azuis, que são monstros reconstruídos, como um monstro de Frankenstein, sabe? Inclusive que geralmente os zumbis azuis você precisa ir lá com a carta de criatura do seu cemitério pra poder fazer, porque tá meio que reconstruindo uma criatura a partir de cadáveres, né? Isso, e recentemente foram lançadas duas lendas num produto de Commander que trazem a gente de volta pra Innistrad. Commander 2014, né? Do ano passado. Isso, o Stitcher Geralf e a Gissa. Geralf e a Gissa. Que teve maior rebuliço, que nenhum dos dois teve lá os contos dos dois, né? E nenhum dos dois teve carta. Então, o Wizards atendeu, então, não, vocês querem uma carta, então aqui é a carta. Na mecânica da carta do azul, que é o Stitter Geralf, mostra isso, né? Exatamente, tanto na imagem como na mecânica da carta, que ele é um humano, só que ele é todo envolvido com zumbis, ele produz zumbis. Né? E é essa a ideia do azul. Isso também ajudou, dá pra entender, né? Exatamente, não tá simplesmente lá só pra ocupar lugar, mas ocupa, essa coisa do azul ter zumbi ocupa um papel central nas guildas, na divisão de guildas e cores do bloco de Innistrad. Porque tanto Innistrad como Innistrad e Dark Ascension, ou Ascensão das Trevas, tem o ciclo de criaturas de cada combinação de cor. Tem uma temática tribal. Isso. Então, azul e preto eram zumbis. Azul e branco eram espíritos. Branco e verde eram humanos. Isso. Verde e vermelho eram Lobisomens. Lobisomens. E preto e vermelho eram os vampiros. Preto e vermelho então, vampiros. É... Mais uma novidade, né? Vermelho com vampiros. É o Marcos Bozotto, inclusive, falou, a gente se permitiu um pouquinho de sangramento da Color Pie pra poder fazer todo esse flavor, né? Porque tradicionalmente todos os vampiros são pretos, né? Sim. Mas ele chegou, não, vamos fazer vampiros vermelhos também pra poder fechar esse ciclo, né? Só que ele não simplesmente colocou um vampiro vermelho, uma criatura do tipo vampiro vermelha. Ele deu uma característica pra elas, né? Que quem pegar uma carta de vampiro de iniciativa vai ver que normalmente eles têm que atacar todo turno, que é uma coisa vermelha. É, ou quando dá dano de combate de jogador, você coloca marcador mais um nele. Isso, que aí eu lembro o exemplar mais forte dos vampiros, que ainda joga algum um cubo ou outro, que é o Hierarca, como é que é o nome dele? É aquilo lá, uma vermelha não pode ser bloqueada por humanos, né? Isso. É Noble. Não, a gente logo fala dele, eu acho. Eu não sei se eu coloquei na listinha de cartas notáveis. Bom, enfim. Sim. Então, essa ideia do plano de Innistrad, né? E tem mais uma coisa: além do Sorin, teve outro Planeswalker que veio de Innistrad. E é o nosso editor-chefe. Editor-chefe é bom. E ele não tem nenhuma relevância pra história, ele é só meio que tá lá, sabe? Mas. Foi a tentativa da Wizards de fazer um Planinauta justo. É, e também, pelo que tô vendo aqui, teve outro Planeswalker de Innistrad chamado Vronos. Que pra quem não sabe, é aquele cara lá que o Garruk mata logo no começo do Odds of Planeswalkers 2015. Então ele consegue ser mais irrelevante que o Tibalt. Coitado do Tibalt. No bloco em si, nós acabamos então tendo o Sorin, a Liliana, o Garruk, o Teobaldo. Sim. E mais alguém? Tô esquecendo de alguém? E a Tamil. A Tamil, que também tava lá jogada. É, só de que tava lá. É. Assim, tudo bem, o Planinauta tem lobisomens, então tem uma lua. Então tem a Tamil porque ela é The Moon Sage. Inclusive, só o pessoal ficou de chororô porque não teve nenhuma lenda lobisomem, né? Realmente, eu também podia ter tido, né? Mas fazer o quê, né? É, se o Huntmaster fosse lendário, ia acabar com bastante confusão de regras. Se você entende bem o que eu tô falando. Eu não acho que isso é desculpa, porque no, em Dark Assassin a gente teve Elbrus, que é um artefato equipamento lendário que transforma num demônio 13-13 lendário. É, mas ele era injogável. Mas o Huntmaster assim, jogou demais. Aí é que tá o problema. Bom. Enfim, vamos dar uma passada pelas mecânicas de Innistrad? Vamos lá. A mecânica que mais chamou a atenção, então, a mais polêmica. O maior impacto foi transformar, que a gente falou disso no episódio da semana passada, né? Sim. Eu até lembrei, Grilo, que na festa da, acho que foi a PAX, onde eles mostraram pela primeira vez como iam ser essas cartas, né? Nós já sabíamos que ia ter lobisomens e que eles iam transformar, mas a gente não sabia como. Ninguém sabia que ia ter carta double face, né? De fase dupla. Então, quando eles mostraram lá no telão, tinha três ou quatro cartas que transformavam. E depois viraram as cartas, todo mundo tava comemorando com a mão pro alto assim. What the. Sabe? Tipo, o que que. Por que que eu tô comemorando? O que que é isso? Explica agora. Me explica, Mara. Mas, pô, acabou sendo o maior sucesso, né? Inclusive, eu acho que a coisa mais legal de transformar é que todo booster vinha com uma carta de transformar. Verdade. Então você conseguia tirar até três míticas no seu booster. A mítica do booster, uma mítica foil e a mítica double face, né? Verdade. Então, se não fosse transformar, você não poderia transformar duas vezes o seu bicho agora com metamorfose também. Dá pra manifestar, né? Que você manifesta e agora você tem um bicho de três faces, isso, né? Isso, você manifesta um Jace pro Digivrim, depois vira ele pra cima, depois vira ele pra baixo de novo com o Planinauta. Mas eu vou dizer, realmente, essa coisa de ver uma carta que transforma em todo booster foi um ótimo jeito de vender mais booster, né? Porque, você abriu o booster, viu uma rara bosta, mas você ainda tinha aquela noçãozinha pra ver se a carta de transformar era uma rara, né? Então, foi uma ótima ideia, dá mais emoção. Eu acho que isso também serviu pra popularizar as cartas, pra deixar o formato de draft mais fácil, né? Porque assim, todo todo mundo vai ter acesso a uma carta dessa, ela fica mais comum, não é algo que destaca tanto na medicina. Ah, ele ali é que tirou a carta de transformar. Não, então também acho que tem a ver com formato limitado. É, eu lembro que na época dos spoilers, nós não sabíamos ainda da mecânica de transformar. Nós sabíamos sim. É que o Mario falou o seguinte, olha, nessa edição vai ter uma carta, um planinauta com with 5 loyalty abilities. Ah, sim. E nós não sabíamos, o Mario também não falou, né? Se era 5 habilidades ou se era uma habilidade que envolvia 5 marcadores de lealdade. Uhum. No fim das contas, eram 5 habilidades, só que era o Garruk, né? 2 na frente e 3 atrás. É, inclusive até agora o Garruk é o único Planeswalker que tem uma habilidade estática, né? Que é a que diz que se ele tiver, né, menos de 3 de lealdade, você transforma ele. Sim, acredito que isso é correto. Tá, mas logo falaremos dele em detalhes, né? É, vamos passar para a próxima mecânica, que é flashback. Recapitular, que é uma mecânica que todo mundo ama. Com certeza. É, que a última vez que apareceu foi em Time Spiral, inclusive, né? Que eu acho que em Time Spiral, acho que a carta mais notável com flashback provavelmente foi Ancient Grid, que até agora vê muito jogo. Sim, recapitular é uma mecânica importante, ela é skill tester, né? Porque as cartas normalmente te forçam a saber quando descartar, quando usar pela primeira vez, quando recapitular. Ela te deixa as cartas que lidam com o cemitério mais relevantes. Ela mexe um pouco com o custo das cartas, né? Tem aquela coisa de custo de oportunidade, uso agora, uso depois. Então é uma mecânica ótima, eu sempre gostei. Não tem quem não goste, né? Porque basicamente, você pode usar essa carta duas vezes, né? Próxima mecânica foi Maldição, que teve muito pouco impacto. São os encantamentos, né? São auras que encantam jogadores. Aí, maldição é apenas um subtipo. Algumas cartas ligam pra maldição, tipo. quando a gente fazia draft de cartas usadas na USP, sempre tinha alguém que colocava, que dava aquela rara lá que era uma maldição que procurava maldição. Verdade. Porque não tinha nenhuma outra maldição no draft, sabe? Verdade, eu tô lembrado. Muito legal. Acho que eu fiz isso. Eu acho que eu dei um flashback no flashback, porque tá aparecendo flashback duas vezes aqui na lista. Opa. E teve Mórbido também, lembra de Mórbido? Mórbido eu achei um design fantástico pra uma mecânica. Inclusive eu tô muito surpreso de eles não terem trazido de volta ainda numa edição mainstream, né? Sim, mainstream. Voltou aqui, em Proof de Commander. Voltou. Não, acho que voltou em Conspiracy que voltou. Ah, é num desses, Commander ou Conspiracy. Mas eu tô surpreso de não voltar, por exemplo, em um Corset, né? Porque é muito fácil de compreender, Mórbido. Acontece todo jogo, sempre vai ser relevante, criaturas sempre vão morrer, né? E te ajuda a adicionar uma nova camada de estratégia. Quando você tá falando em limitado, por exemplo, que a mesa tende a empatar, será que eu faço esse ataque? Será que eu dou a troca pro meu oponente? Ou melhor, eu tô com um bicho 1, meu oponente tem dois bichos 3-3. Será que eu ataco em cima dos 3-3 dele? Será que eu sinalizo ou que eu blefo uma mágica que depende de Mórbido pra ser melhor? Então tem essas coisas que são muito legais com Mórbido. Eu adorei essa mecânica também. Foi ótima, né? Que dava uns bônus legais quando uma criatura morria, né? E a última mecânica são temas tribais gerais, né? Como a gente falou, né? Cada par de cores aliadas tem uma tribo, né? Sim. E eu acho que foi mais acentuado em Dark Ascension, que inclusive teve os líderes das tribos, né? Tinha o espírito que dá mais um pros espíritos, etc, né? Em Dark Ascension tivemos mais duas mecânicas que não tiveram tanto sucesso quanto as de Innistrad, né? Dark Ascension também teve flashback, transformar e tal, mas ela introduziu duas mecânicas. A primeira foi Undying, que até que teve bastante sucesso no Standard. Undying é imortal. Imortal. Funciona exatamente que nem persistir, só que em vez de marcador -1/-1, é marcador +1/+1. Isso. Muito forte. Mecânica muito forte. É muito forte e é uma coisa engraçada, né? Porque quando todo mundo viu o Undying, falou, então é basicamente inutiliza ou persistir, né? Porque andar é a mesma coisa, só que melhor. Só que você vê agora no Modern, às vezes no Legacy também, você vê que as cartas com persistir estão jogando mais do que andar, hein? Principalmente quando você fala de Kitchen Finks, né? Que de longe é a carta com persistir que mais joga, né? Sim, sim. Que eu acho que acaba tendo essa coisa, né? Que andar, por ser mais forte, acaba tendo que limitar mais a carta. Inclusive que a carta com o Dying que mais jogou foi o Giraffe's Messenger, que aí foi bastante limitado porque custava 3 pretas, que aí ficava super difícil de conjurar, né? Justamente porque Undying não é uma mecânica tão forte, né? E realmente Undying era um saco, pelo menos na época do Standard, né? É, e outra mecânica de Dark Ascension é a Fateful Aura, que ninguém lembra. É a hora crítica, ou como é que era? Hora fatal? Hora fatal, eu não sei, tanto, não importa. É, Fateful Aura era uma mecânica assim, você tinha uma mágica, fazia alguma coisa, só que aí, se você tivesse 5 ou menos de vida, ela fazia uma coisa mais forte ainda. Por exemplo, tinha uma mágica lá que era um feitiço, uma em color uma branca, você colocava 2 fichas de humano, aí se tivesse 5 ou menos de vida, você colocava acho que 5 fichas ao invés disso. Eu tava vendo há um tempo atrás uns decks da lista de Modern do Star City. Tem um deck de Doran que usou um bicho com Fateful Hour. Era um bicho que dava mais 1/4, não sei se você lembra. Se você tava ali pra morrer, ele dava mais 1/4 pra todos os seus bichos. E no deck de Doran isso chega a ser bem relevante, né? Que na verdade é 4/4. É verdade, né? Putz, que bizarro, cara. Mas no geral essa mecânica não jogou muito, não. É, não jogou muito, não teve assim, muito sucesso, não. Porque realmente eu vou querer usar uma carta que é boa, só que quando eu tô quase perdendo, pra quê, né? Mas falando um pouco sobre o limitado, Grilo, o formato Só com o Innistrad, que inclusive tá voltando no Magic Online, né, a partir de amanhã começa o Drafts, ele já era bem divertido, já era bem separado entre as tribos, entre os arquétipos, né, mas quando entrou a Ascensão das Trevas, ficou melhor. Incrível, né, você draftava 2 de Ascensão das Trevas e 1 de Innistrad, não, era 1 e 2. Não, era isso, né? 2 de Ascensão das Trevas e 1 de Innistrad. Não, acho que era 2 de Innistrad e 1 de Ascensão das Trevas. Ah, né? Completava com Ascensão. Acho que era isso. E o formato ficou melhor, cara. As tribos desenvolveram mais, os arquétipos ficaram mais desenvolvidos, né? As duas mecânicas que entraram novas aí melhoraram o formato. E, putz, meu, ficou bem, bem divertido. Era um dos formatos limitados mais legais de jogar. Sim, logo falaremos do formato limitado, né? Mas primeiro vamos dar umas faladas nas cartas mais notáveis de Innistrad e Dark Ascension, né? Ok, começando por Innistrad, Grilo, quantas cartas acima de $10 você acha que sobraram de Innistrad? Você podia ter falado antes que eu já abri o Goldfish aqui, né? Não, eu tenho aqui aberto, 3 só. E de Ascensão das Trevas? Deixa eu te dizer, 3 cartas já é bastante, viu? Pra uma coleção que tem 4 anos, né? Ascensão das Trevas eu diria bem menos, eu acho que esse pá nenhuma. Nenhuma. A carta mais cara de Ascensão das Trevas é o Mikaels Preto, de 6 manas, e segundo Huntmaster of the Fells. Huntmaster já teve seu dia de glória, né? As duas você encontra por menos de $8, preço mínimo. Agora, em Innistrad tem 3 cartas muito caras, aqui na ordem de mais cara para menos cara, Liliana do Véu, Mago da Conjuração Relâmpago, Snapcaster Mage, né? E o Geist. Do Santo Draft. Aí vale dizer que Pest in Flames está bem perto de chegar a $10, né? Pest in Flames? Pest in Flames, que é de Dark Ascension? Não. Não, Innistrad também. Deixa eu ver. Olivia Voldaren e Sulfur Falls são as que estão mais perto aqui, organizando por preço médio. Pest in Flames. Não, cara, Pest in Flames você consegue por menos de $3. Não, mas eu tô. Deixa eu olhando no TCG Player. Preço médio $4,50. Não, tô olhando aqui no Goldfish. Você tá vendo no. Tava no online, A foil tá $10. É que Pest in Flame joga de vez em quando em um deck combo, né? Um deck combo chamado Storm, tanto em Modern quanto em Legacy. Modern e Legacy aparece às vezes. Bom, mas enfim, são cartas notáveis, né? Gacha Ascent Draft. Apesar de não estar mais jogando tanto, né? Ainda é staple no Commander. Pelo menos o Commander 36 é super usado como comandante, né? Sim. Cartas que só foram relançadas até hoje em Magic Duels, que é o jogo de PC. Que são os terrenos. Checklands, isso. Quando entra em jogo, você vê se tem. As checklands inimigas, né? Que foram lançadas em Innistrad. Quando entra em jogo, você vê se tem terreno básico de um tipo ou de outro. Se não, entra em jogo virado. As checklands inimigas valem muito mais do que as amigas. Porque checklands inimigas só saíram em Innistrad. Isso. As amigas saíram, acho que em 4 coleções básicas. Então elas são tipo. Vale nada, é tipo moeda de troca, né? Agora, em Innistrad, a grande rainha é a Liliana do Véu, né? A melhor Liliana que foi lançada lembrado até hoje. É altamente considerado um dos melhores Planeswalkers, provavelmente só perdendo pro Jace Mindsculptor, né? Sim, sim. Provavelmente, viu? Provavelmente é o segundo melhor Planeswalker. Uhum. É, porque é bem utilitária, né? É, impõe um bom controle no jogo, né? É o custo dela, 3 mana só. E a segunda habilidade que é fantástica, né? Independe da criatura ser resistência à magia e outras coisas, do tamanho da criatura e tal. É muito fazer forte. O oponente sacrificar a criatura é sempre ótimo. Além disso, nós temos nosso querido Snapcaster Mage, a última carta de Invitational. Que foi feita em homenagem ao Thiago Chan, foi desenvolvida por ele, né? É, se não me engano, originalmente ele queria fazer um terreno que você podia descartar pra anular mágica. Isso, você podia pagar acho que 5 manas e descartar o terreno e anular pra... Ah, só que o pessoal do developer da Wizards falou, nah, você tá doido, né? Que tal fazer uma das melhores criaturas azuis de todos os tempos em vez disso? É mais de boa. Falando em criaturas azuis, Laboratório Maniac não é uma carta cara, né? Mas, pô, é uma carta bem notável, né? Porque faz realmente muda a regra do jogo. Ah, sim, é o bicho 3 manas 2-2, que se você fosse comprar uma carta e não puder, você vence o jogo. Vence o jogo ao invés de perder. Então, tem muitos decks até hoje que são baseados só nisso, né? Sim. Você tira seu deck e faz ele, ganhei ao invés de perder, só que legal. É, também tem Stone Silence, que é o No Rod que temos pro Modern. É verdade, importante, né? Saiu pela primeira vez em Inspired, né? Aham. Uhum. Temos o Unburial Rites, que... Ah, esse foi famoso. Que deu o que falar, né? Porque foi um ótimo... Uma ótima mágica de reanimar, né? Inclusive, 5 manas pra reanimar a primeira vez, recapitular de 3 incolores e uma branca. Uma branca. É. Inclusive, tem aquele combo lá no Modern com o Gifts and Given, né? Que você pega... Pega Bear Rights e um bichão lá, geralmente uma Iona ou Elesh Norn, e vai lá, você faz isso no passe e faça um Bear Rights no meu bichão e já era. É, verdade. Uhum. Depois temos o Mirror Mad Phantasm, que foi feito pelo Tito Garfield. Não é uma carta que é uma carta que não viu nenhum jogo. E só tô mencionando assim porque foi o Richard Garfield que fez. É, eu não sei quão envolvido no design de Innistrad ele tava. Mas a única coisa que eu posso afirmar com certeza é que ele que fez o design dessa carta. É. Eu tenho que dizer, não viu nenhum jogo, mas eu acho uma carta legal. Ah, eu abri ela no pré-release. 5 manas, 5, 1, voa, paga 2 manas. Ixi, tem um texto grande aqui. Mas paga 2 manas, salva ele de remove. Você paga 2 manas e baralha ele no deck. Você simila até aparecer uma carta chamada Mirror Mad Phantasm e põe ela em jogo. É tipo isso. É pra desviar de removal. É, e por último, mas não menos importante, uma das cartas comuns mais importantes de todos os formatos é o Delver of Secrets. Ai. É, que quando foi spoilado, o pessoal falou: é como um bosta só pra dizer, só pra dar showcase de Transform. E agora é tão importante que até virou o nome de deck, né? Em termos de preço, ele ainda é muito barato, né? Muito barato, né? Porque é comum, né? É porque é comum, mas é provavelmente a criatura azul mais forte que existe em termos de jogabilidade, porque ele aparece demais, ele é praticamente uma win condition nos decks em que ele está, né? Fora ele, normalmente acompanha um Tarmogoyf ou um Planinauta para ajudar, mas ele por si só é o suficiente porque... Pensa bem, pra flipar ele, pra que ele seja uma criatura de uma mana, 3-2 voar, você precisa que a carta do topo do Grimório seja um feitiço ou uma mágica instantânea. Qual o deck que mais utiliza esse tipo de carta? Qual a cor que mais utiliza esse tipo de carta? Azul. E qual o deck qual a cor que mais tem manipulação de topo do deck? Azul. Pois é, né? Então se combina uma coisa com a outra, já sabe que o Delver joga demais, né? Inclusive ele joga em deck de 4 cores, não precisa ter completamente azul, não. É 4, 3 cores, fácil, porque tudo que você precisa pra jogar é espadas em arados, raio e counters. E brainstorm. Pronto. É isso. E vamos concordar que ele só não joga mais Modern porque ele não pode ponder nem preordain, né? É se verdade. Pudesse, ele. Mas ele joga Legacy, eu não tenho certeza se ele joga Vintage, acho que não. Mas ele joga Pauper também. Jogava no Standard bastante. Então. É uma carta respeitável, né? Com certeza, muito forte. É uma carta que ninguém esperava que fizesse tanto impacto, né? E Dark Ascension, o que temos de cartas notáveis? Ascensão das Trevas. Bom, cartas caras mesmo, só o Mikaels, o Huntmaster, o Gravecaller e o Sorin. Que chamou a atenção na época foi o Huntmaster of the Fells, né? Sim, deixa eu ver sim. Se eu acho que mestre de caça da derrubada. Que realmente, desde que foi spoilado, o pessoal esperava muito essa carta. Sim. Hoje em dia não vê muito jogo, né? Fora do cubo, sim, não. As pessoas... É, as pessoas sempre esperavam muito. Inclusive, quando. Acho que quando a gente falou na lista da lista de banidas, o Modern, a gente falou, né, que quando o Bloodbraid Isle foi banido, o pessoal já falava, ah, tem Huntmaster pra colocar no lugar, né? Acabou não rendendo, né? Mas Huntmaster realmente sempre teve uma carta, uma cara de carta assim, forte mesmo, né? Porque entra, você ganha um lobo 2 de vida, aí transforma, aí você dá dano nas criaturas no jogador, né? Você já tem uma criatura 4-4. É, essas cartas que tem valor. Simplesmente por jogarem elas, é óbvio que vai jogar em tipo 2, né? E além de tipo 2, ainda é possível que entre, porque é muito valor. É, no mínimo ele é 4 manas, põe 2 bichos 2-2 e ganha 2 de vida. Já é alguma coisa, né? Só que como ele foi muito jogado, ele criou confusão quando o pessoal não sabia direito o que acontecia. Quando você tem um Huntmaster na mesa, o oponente joga um e depois passa um turno sem ninguém jogar mágica. Que é a condição pra ele flipar, né? Os dois flipam no mesmo turno, então o que flipar primeiro pode matar o outro, com habilidade na pilha. É, bom, outra carta que não tava foi Graf Digger's Cage, que... Hater de cemitério. Ainda vê muito rei de cemitério e não necessariamente cemitério, você pode usar contra um deck que usa Green Sun Zenith, por exemplo. Porque ele, muita gente esquece, mas Graf Digger's Cage também não deixa as criaturas entrarem no deck, não é só do cemitério, não. Ah, sim. Verdade. Ah, e só lembrando, sempre bom lembrar, né? Graf Digger's Cage não funciona contra Living End, viu? É sempre bom frisar isso, né? Que até hoje tem gente que cai. É, também temos a Talia, que, pô, é um design super elegante, né? 2/2, 1 iniciativa. Mágica que não é de criatura, custa uma mais. E não é um efeito, assim, novo, né? A gente já viu esse efeito várias vezes. Inclusive, a gente já viu esse efeito em uma criatura. Que foi uma criatura, acho que de julgamento, eu não lembro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Eu não lembro dessa criatura, mas a Talia, ela apareceu como um destaque, inclusive foi jogada em tipo 2 e ainda aparece em Modern Legacy de vez em quando, porque ela é só 2 manas e ela se paga pelo corpo que tem, ela é 2-1 iniciativa. Né? Então é suficiente. Ela também pode ser buscada com companhia agrupada. Ela tá naquela faixa, né, em que ela pode ser jogada até com a Luring, pra quem lembra da carta. Ela tem o custo 2 e poder 2, então ela entra em vários tipos de estratégias. Ô Grilo, uma outra carta que nós não falamos, que é de Innistrad ainda, é o Prefeito de Avabruk. Ah, sim, é que hoje em dia o Prefeito de Avabruk já tá esquecido pelas marés do tempo, né? Olha, de vez em quando em deck de humanos, olha... Que... Ele é 2 manas, 1-1, dá +1/+1 pra todos os outros humanos. E se ele flipar, ele vira um bicho 3-3 que põe um lobo 2-2 todo turno. E ele diz ainda que os seus lobos ganham +1/+1. Então, ele é muito forte. Com o Vial, ele entra rapidinho também. Desculpa, é Glowrider de Legiões. É, tipo, voltando atrás, que é a mesma, a criatura que tem o mesmo efeito da Talia. Glowrider de Legiões. Mano, clérigo 3/2, 1 mágica que não seja criatura, custa uma mais. Ah, mas ele é 3 manas, né? É 3 manas, é. Não é que tá o diferencial. E não tem estrada. Ele não tem iniciativa. É que tá o grande diferencial, né? Isso aí, então isso fez a Talia jogar. E ela, de fato, apareceu bastante em tipo 2. Aparece bastante, ainda aparece às vezes, né? Então, enfim, Prefeito de Avabruk, eu acho que deck de humanos é uma coisa que vez ou outra aparece no stand da época. É uma carta que eu não vejo jogando em lugar nenhum ultimamente. É tipo, são uns decks bem, bem rogue mesmo. Até, se eu não me engano, assim, o Grilo, ele foi a promo do pré-release. Foi. Inclusive, eu acho a promo pré-release bem feia, viu? Comparado com o arte normal. Inclusive eu acho que podemos dizer que o Prefeito de Avabruk foi o último promo de pré-release boa, né? Que depois a gente teve aquele demônio terrível de Dark Ascent, depois a gente teve lança da vacina. Nossa, só piorou de lá pra cá, é verdade. Boa era a época que você tinha em Haku, né? Em Haku, Hero of Blade Road. Acabou. A Jane, teve a Jane Vengeance de promo de pré-release. Ah, eu joguei esse pré-release. Vingadora Jane, com certeza. Bom, mais uma carta de destaque foi o Sorin, né? Sorin. Senhor de Innistrad. O Planinauta que, se eu não me engano, foi o primeiro Planinauta que você podia colocar um emblema assim que ele entrasse em jogo. Antes disso, emblemas eram só ultimates deles, né? Ele também foi o primeiro Planeswalker preto e branco, né? Ah, foi o primeiro dessa combinação, verdade. Sim. É um Planeswalker bem decente, colocava uma fichinha 1-1 com um vínculo com a vida, ou colocava um emblema, né? 4 manas só. E, com três, e entrava com três marcadores de lealdade. Eu lembro que o Leandro, nosso amigo, jogou bastante com esse deck. Uhum. Com o Sorin, deck de tokens dele. Uhum. É, mas o Manotaro foi Tragic Sleep, né? Que é um do, é considerado um dos melhores removals de todos, apesar de não ver jogo, né? É, Innistrad Dark Ascension tinha um tema aí com o número 13, uhum. né? Algumas cartas partiam o número 13 aparecendo diversas vezes e tal. Ah, sim, Tragic Sleep é uma delas, né? É uma instantânea de uma mana que dá menos um para uma criatura. Mas se o Mórbido trigou nesse turno, dá mais menos 13, menos 13. Então você vê a diferença, né? É muito, tipo, desde que eu vejo essa carta eu acho muito engraçado, né? Ah, menos um, mas se uma criatura morreu é menos 13, menos 13. Exato, é, tipo, uma coisa completamente obscena a diferença, né? Sim, é muita diferença. É. E por último, mas não menos importante, porque essa com certeza é a carta mais importante de Dark Ascension, Lingering Souls. Almas penadas. Almas penadas. Feitiço, duas em cores, uma branca, coloca duas fichas de criatura de espírito 1-1. E tem flashback por uma em color, uma preta. É uma carta totalmente excelente. Muito boa, muito boa, muito forte. Na época definiu bastante o Modern, né? O Standard também definiu bastante, porque é valor, né? Sim, essa carta apareceu em todo lugar. Uhum. Inclusive foi até banida no bloco construído de Innistrad. É verdade, uhum. foi banida. Essa carta apareceu também no Friday Night Magic. Uhum. Ah, sim, sim. Apareceu como promo do Friday Night Magic na época. É, e até hoje essa carta vê jogo, né? Que é muito valor, né? Por uma carta você consegue quatro criaturas. Quatro fichas, um voar. É muita coisa. E também, tipo, meio que mitiga os efeitos de alguns efeitos do oponente. Por exemplo, seu oponente vai lá e faz Liliana. Você descarta a Liga de Sons, você não perde quase nada. E se você faz a Liliana, é melhor ainda. Opa, verdade também, né? Também. Então é provavelmente uma das melhores mágicas com flashback de todas até agora, né? Sim, sim, muito forte. Almas penadas. Uhum. Bom, Innistrad e Ascensão das Trevas tem esse feeling. Então, na arte de todas as cartas, dá pra perceber o que tá acontecendo. Né? A gente acaba sendo contaminado por esse feeling de que os humanos estão fazendo experiências e aqueles que escolhem lutar estão se transformando em vampiros ou em lobisomens, estão sendo caçados, né? O plano está meio que caindo nele mesmo, né? Nas próprias maldições deles, e alguma coisa está errada, está fora de equilíbrio, porque a vacina está sumida, né? Tudo isso a gente vê uma conclusão da história lá na terceira coleção, que é o retorno de Avacyn. E o legal é que eles fazem um link disso com a história, uma história grande dos Plenautas, porque esse Grizzlebrand, que estava preso no Hellvolt, ele é um dos demônios com os quais a Liliana fez o pacto. Aham. Então ela acaba também aparecendo no plano por causa disso. E o Garruque vem atrás porque a Liliana amaldiçoou ele, né? Então ele tá caçando a Liliana pra acabar com a maldição. Isso. No fim, a coleção foi um sucesso, né? As duas primeiras, pelo menos, foram um sucesso de crítica e no ambiente limitado também. Foi muito divertido. Vacine Restored já são outros 500, mas a gente não vai falar disso aqui agora, né? Mas só essas duas primeiras já foram muito bem recebidas. Foi uma época legal de ter jogado. Tem cartas que contribuíram pro resto da história. Não vou dizer se é positivo, né? Tenho minhas dúvidas lá quanto a Delver e Snapcaster, principalmente. Né? A controvérsias, né? Sim, sim. Mas é bom porque, no geral, eu acho que foi bem positiva a experiência disso. A partir daí, eles até prometeram, né, voltar com esse tipo de design top-down, sempre focando no lore, criando uma atmosfera legal pra gente. Foi o que nós vimos em Terros, apesar de que o bloco de Terros não foi tão bem sucedido assim. Foi mais fraquinho, né, por causa de Power Creep, né, porque eles tinham que deixar o set mais fraco mesmo, porque antes veio o bloco de RTR. Sim, e RTR teve um power level absurdo, muito forte. Tirando Dragon's Maze, né, mas... é verdade. É. E é sempre assim, né, vão variando. É o que a gente tá vendo agora com Batalha por Zendikar. Mas é uma lição que a Wizards aprendeu. Eles daqui pra frente, no aspecto flavor e top-down design, eles vão olhar pra Innistrad e falar, vamos tentar replicar esse sucesso. Uhum. Né? Então, inclusive, todas as coisas boas foram prometeram que iam voltar, né. Cartas que transformam foi uma promessa, inclusive parte já foi cumprida aqui com Magic Origins. Flashback com certeza vai voltar de novo algum dia, porque o pessoal ama. Sim, é uma ótima mecânica também. E o que mais, Grilo? Bom, o que eu ouço falar muito é que o limitado de Innistrad é muito bom, né? Inclusive tem, tipo, eu não, sério, eu dei uma pesquisada, eu nunca vi tanto plano de estratégia pra draft quanto em Innistrad, né? Porque geralmente é tipo limitado a, sei lá, 3 ou 4 estratégias. Não, tipo, você faz assim. Mas eu achei uns links aqui que detalhadamente falam o plano de estratégia pra cada combinação de duas cores. Uhum. É você ver como é bem feito, né? Como você consegue parear bem as coisas, como cada coisa tem sinergia, né? Com certeza, tudo combina. Infelizmente faz um. Eu não draftei muito, também faz um bom tempo. A única coisa que eu lembro é que uma vez eu tava ganhando e o meu oponente fez Spider-Spawn e eu tipo, virou o jogo. Tive minha bunda chutada a partir do momento que fez Spider-Spawn. É, tinha uma estratégia com Spider-Spawn, que é uma carta verde que tem recapitular com mana preta, que põe fichas de aranha 1/2 com alcance. Uhum. E depende, o verde e o preto tinham essa combinação de ligar, né, de olhar pro número de cartas de criaturas que você tem no seu cemitério, né? Uhum. E aí fazer algum efeito que depende disso. Acho que tinha uma outra carta de minhocas também. Minhocas? É, envolvia vermes. Eu acho que você tá confundindo com o Draft carta, de Modern Masters, lá, viu? Tem uma carta lá atrás que também fazia isso, mas acho que não tem. Mas enfim. É, sim, eu sei qual é. É aquela lá de. Acho que é Eventide, né? Que tem. Sim, isso. Você ganha minhocas igual ao número de terreno no seu cemitério e tem retraçar, né? Isso. Mas essas combinações, todas elas, né, tinham algumas camadas, né? Uhum. Que não eram tão óbvias. Eu lembro de ter variado bastante, eu sempre tendi a ir pro verde, porque o verde tinha truque de combate, tinha essa parte do cemitério que você acabava tirando proveito de um jeito ou de outro, né? Mas todas as combinações de duas cores tinham estratégias válidas, sim. Algumas raras desequilibravam, né, Grilo? Tinha uma carta verde lá, 5 manas, 3, 4. Quando atacava, colocava um lobo 2/2 pra cada criatura no seu cemitério. Putz. Isso era um monstro. É aquele use também, aquele 3 verdes, 1 indestrutível, acho que também era complicado se você deixar sair de controle. No, né, começo do jogo era complicadíssimo. Se você entra no começo, era difícil tirar. Ah, não, você tinha que rezar pra ver aquele Tragic Sleep logo no começo, né? Ah, sim, pra dar menos 1, ou menos 1. Ou menos 3, se precisar, né? E enfim, as criaturas também tinham algo que dependia do tipo das outras criaturas, né? Por exemplo, tinha uma criatura bem famosa, branca, que era 4 manas, 3/2, se eu não me engano. Quando entra em jogo, destruía vampiro, lobisomem ou espiritual, alguma coisa assim. Você lembra dela? Lembro meio que vagamente, na verdade. E isso era muito forte, e a gente sempre ficava pensando, pô, será que eu coloco isso no main deck? Será que é side? Porque certeza que uma hora ou outra você ia enfrentar um deck com esse tipo de criatura, né? Uhum. O vermelho, acho que sempre, nunca foi muito bem explorado nesse formato. Eu não lembro se mais pra frente, né, pra perto do fim do formato, quando todo mundo já sabia direito o que fazer, se os vampiros vermelhos ganharam alguma atenção maior. Só que eu, pelo que eu lembro, não foi muito draftado. Mas ainda assim, existiam estratégias com vermelho, né? Principalmente com respeito a estratégias envolvendo flashback, né? Ah, sim. O vermelho tinha bastante carta com flashback, né? Os vampiros vermelhos não eram tão bons quanto os pretos, mas assim, se você começasse e viesse curvado, não tinha como segurar. Eles cresciam a cada turno, era incrível, era uma onda atrás de você. Enfim, era um formato divertido. A gente vai ver um pouquinho dele agora no Magic Online de volta, né? Já abre uma discussão, né? E também vale a pena falar do Standard na época, né? Tipo 2 com Innistrad. Eu joguei na época do Standard de Innistrad com Scars, mas era um deck super engraçado, que conseguia ganhar. Que assim, funcionava assim, você usava Simulacro Solene, uns artefatinhos de Scars pra ir pegando terreno, ou rampando. Aí assim, você fazia assim, 6 manas, Sorin de Zendikar, né? Que teve reprintinho, uma condição básica. Você ficou com 10 de vida. Beleza, turno seguinte, você fazia um terreno, Vingança de Sorin. Você toma 10 e eu ganho 10. Era esse deck que conseguia ganhar, cara. Conseguia ganhar. Só tinha uma coisa que era o grande nêmesis desse deck, que impossibilitava ele de ser muito competitivo, que era um deck que tava dominando muito na época. Qual? Que era o desgraçado do W. Delver. Ah, o W Delver, sim. É, certo, que foi de onde nasceu todos os decks Delver de todos os formatos atualmente, né? Que... E a Ghost of Sintcraft nesse deck também, né? É, e a Ghost of Sintcraft. Ghost, isso. Sim. Eu lembro que esse arquétipo também às vezes usava uma aura azul que praticamente viabilizou o deck Hexproof de Modern que de vez em quando a gente vê, que é o Spectral Flight. Ah, que sim, que tá mais ou menos 2 e voar, né? Isso é muito agressivamente... De baixo custo, né? Uhum. É 2 manas, dá +2/+2 e voar. É muito agressivo essa aura. Você coloca em qualquer bichinho que tem resistência à magia e pronto, vai embora. Inclusive um bicho azul que chamou a atenção nessa época foi o Invisible Stalker, né? Verdade, né? Que tinha essa estratégia, né? Você era meio que o Boggles do Standard. Isso. Era uma isso. Estratégia viável, super viável, na verdade. E ganhava, porque... Era equipar o Invisible Stalker com alguma coisa ou jogar umas auras nele. É, o Glade Cover Scout também tinha o Glade Cover Scout. Que a gente também tinha o Unflinching Courage, que tinha saído em Dragon's Maze, tinha Rancor na época. Nossa, verdade. Só lembrando, o Invisible Stalker é um bicho azul, 2 manas, 1-1, tem resistência à magia e não pode ser bloqueado. É, então é só isso, né? Só isso. É, mas eu lembro que no fim da época do Standard de Bloco Innistrad com Bloco de RTR, era super variado o campo. Ele tinha G-Sky Control, Abyssal Reanimator. Tinha alguma coisa Control, mas não era G-Sky, Grilo. Era G-Sky. Não, G-Sky não existia na época. Tá, RW Control, né? Agora sim. Herp Derp. Você lembra do Stranglethorn Geist? Stranglethorn Geist, sim. 2 manas verdes, 2/1. Sim, eu lembro. Ímpeto e Imortal. Imortal verde é, então, com ímpeto. Sim, tinha o Mono Verde Control, o Mono Verde Agro lá. Tinha o Mono Verde Agro, tinha sim. Então, um dos decks mais prominentes era o deck Reanimator lá, que usava aquela desgraça do Trag Tusk que todo mundo odiava. Sim, condenou o formato. Mas uma carta que praticamente definiu o formato até o final foi Cassig Wolfrun. Um terreno, raro de Innistrad, que você paga uma verde e uma vermelha, X, tepa ele, a criatura alvo ganha mais X, mas ele é atropelar até o final do turno. Porque na época que bicho verde que tinha, Primeval Titan. E? Primeval Titan. Ah, Primeval Titan. Primeval Titan. Né? Era isso que fazia o deck, né? Inclusive, eu nunca gostei desse deck, porque eu achava que. Eu sempre achei esse deck meio que simplista, sabe? Meio que cretino. Ele joga sozinho? Não diria, só acho, sei lá, muito... Simples, é meio cretino mesmo, é meio ogro, sabe? Que tudo que você precisa fazer é rampar, dar uma rampada, fazer o seu titã verde e deixar dar bastante pump pra ele. Era só isso que daqui era, mais ou menos, né? É, o problema é que o formato não conseguiu segurar. Uhum. E esse deck foi embora. Fez bastante sucesso. Fez bastante sucesso mesmo, né? Mas realmente, no começo, quando era Innistrad com o Skarsgård, o que deu pra falar era o W Delver. Inclusive, Snapcaster Mage ficou muito perto de ser banido. Snapcaster, porque é um deck que dominava muito, porque é um deck super eficiente mesmo, sabe? Você nunca perdia vantagem de carta, porque você dava Photoscar, então você colocava 2 no cemitério e comprava 1. Só que essas 2 no cemitério, era como se você tivesse comprado elas, porque ou você exilava como Land Hunt e ganhava uma criatura, ou você dava flashback com o Snapcaster, sabe? Ah, nossa. Então era super eficiente. Então, apesar dos pesares, Trag Tusk foi conseguir segurar esse deck, porque era um deck de tempo, né? Porque você ganhava vantagem voltando criatura pra mão do oponente pra mão com o Vapor Snag e tal, e Vapor Snag não funciona com Trag Tusk. É que tá a grande questão, né? Vai voltar pra mão? Pode voltar. Pode voltar, beleza. Ganhei um bicho 3-3, daqui a pouco faço esse bicho de novo pra ganhar mais 5 de vida, vai lá. Mas nessa época tinha vários arquétipos, né? Tinha tokens. Tinha o deck de zumbis, né? Que de Giraffe's Messenger era a estrela, né? Putz. Foi uma tentativa de Mono Black, né, Grilo? Né? Tinha Splash Verde, Splash Vermelho pra fucking Half Aristocat, né? Que... Ah, o 4 manos, 4-1 voa. Brimstone Volley também, por que não? Inclusive, sim, falando nisso, temos Aristocratas também, né? Na época do T2 com... Innistrad. Com Ravnica, né? Com Ravnica. Que ele também foi outro deck que deu o que falar, né? Que usava os aristocratas, né? Usava bastante a vantagem de cartas secretas, verdade, aquelas coisas. Foi uma inovação, em um formato que nós acreditávamos que já estava estagnado, né? Uhum, com certeza. É, foi um formato legal. Boas lembranças desse formato. É. Foi disputado. Cartas fortes, né? Que até hoje a gente vê por aí, como Delver, uhum. Snapcaster e a Liliana do Véu, deixou aí a sua marca no Magic. É, isso aí. Foi legal falar dele, Gil. Sim, com certeza. Foi super legal relembrar daquela época, né? Eu não jogava muito competitivamente. Mas acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a jogar mais sério, sabe? Que até então eu já era aquele jogador nubão, né? Só usava aqueles decks casuais toscão. Mas foi mais ou menos na época do Standard com o Unistrad que eu comecei a ficar um pouquinho mais sério, que eu comecei a aprender a jogar direito, sabe? Ah, foi a época da transformação, vai, da profissionalização do Grilo. Profissionalização, mais ou menos, né? Que eu fiz telecurso 2000, aí eu virei fiz curso profissionalizante. Muito bem, vamos pra limpeza? Ah, vamos, já cansei de falar. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Tô aqui consolando o Teobaldo, ele tá emocionado, tá? Com o Innistrad, foi legal. É, quem não tá, né? Acho que o pessoal que jogou na época do Innistrad também, só dá saudade, né? Se você jogou ou não jogou, diz pra gente o que você achou do programa aí no e-mail, que é mtgbrpodcast@gmail.com. É, se tiver lembranças do formato com o Innistrad, alguma coisa legal pra falar, fala aí que a gente fala no próximo programa, isso compartilhe. Aí. Nosso Twitter é @hackdoscast, espero que tenham gostado. Sim, esperamos realmente de coração e um bom Halloween, um bom dia do Saci pra vocês, né? Bom Halloween pra todos. Tchau, Grilo. Tchau, tchau, MP. Tchau, galerinha. Beijinhos pra todos. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Hahaha.